Olá, senhoras e senhores, e bom, aqui estou eu. Hoje é sábado, dia 5 do 12, o ano está acabando. Esse ano que foi um ano atípico, acho que é atípico para todo mundo, né? Obviamente, não somente para mim, mas literalmente para o mundo inteiro foi um ano atípico. E pelo visto, ano que vem vai ser a mesma coisa. Ano que vem continuará sendo um ano atípico, pelo que eu já ando ouvindo de boatos. Ano que vem vai continuar a mesma merda que esse ano. Mas sinceramente, na minha vida particular não mudou muita coisa, porque eu sou uma pessoa de caráter introvertido, eu não gosto de sair muito, eu não gosto muito de pessoas, então no geral minha vida não mudou tanto assim nesse ano aí de quarentena. No máximo eu saí menos vezes do que em anos anteriores, a única companhia frequente que eu tive nesses últimos meses, nesse último ano, foi minha namorada. Mas assim, de resto nada mudou. De resto eu ainda continuo vendo pouco meus amigos, só que menos ainda do que eu já via. Eu já via meus amigos com uma frequência meio baixa, tipo, sei lá, cada amigo eu via tipo duas, três, quatro vezes por ano, mais ou menos. Quatro no máximo, às vezes menos do que isso. Enfim, e agora simplesmente teve amigos que eu só vi uma vez esse ano inteiro, teve amigos até que eu não vi esse ano inteiro. Tem amigos que eu tô há mais de um ano sem ver. Sabe? Enfim, mas eu não tô aqui pra falar sobre o meu ano, não tô aqui pra falar sobre fatos óbvios do coronavírus e da quarentena e os caralho. Eu tô aqui só pra falar rapidamente sobre o meu, entre aspas, novo livro, sobre a minha nova ideia, que inclusive se chamará Ideia. E depois eu lerei e-mails, como eu disse no último podcast, que eu deixei bem pro finalzinho pra falar sobre isso. Sim, foi bem estratégico. Eu pedi para que mandassem e-mails que eu iria ler hoje de manhã, hoje, sábado de manhã, então aqui estou para fazer isso, fazer o prometido. Mas antes de falar sobre e ler os e-mails, eu vou falar rapidamente sobre ideia. Como vocês já devem saber, talvez não todos, mas a maioria, até um tempo atrás eu estava planejando escrever um escrito, um barra livro, como quiserem chamar, que se chamaria Do Amor. Que era basicamente pautado no livro, na obra As Obras do Amor, do Kierkegaard. Só que, com o passar do tempo, eu já li esse As Obras do Amor, já vai fazer 2 anos, ou talvez um pouco mais de tempo, mas algo assim, 2 anos mais ou menos, desde que eu li As Obras do Amor. E foi um livro que me impactou profundamente e que mudou muitos conceitos em mim. Só que, desde que eu li esse livro e tive a ideia de escrever um escrito filosófico para falar sobre o amor e como, na minha cabeça, o amor deveria reger todas as atitudes humanas, todas as atividades e relacionamentos humanos, desde que eu tive essa ideia, essa concepção, muita coisa mudou, sabe, de 2 anos para cá. Inclusive eu tentei ler a Bíblia, eu li algumas partes da Bíblia, o começo da Bíblia. A minha ideia no começo, de quando eu tive a ideia, era escrever algo que fosse meio que tentar convencer as pessoas a se tornarem cristãos. Mas não cristão comum, mas sim um cristão mais no sentido kierkegaardiano, um cristão mais introspectivo barra reflexivo, por assim dizer, que colocasse o amor como o fim da sua vida, sabe? Não como meio, mas o fim da vida, o objetivo principal da vida. Porém, eu percebi que essa prerrogativa de tentar, entre aspas, transformar as pessoas em cristãos não iria funcionar por um simples fato, que é o fato de que eu mesmo não sou cristão, eu mesmo não sou uma pessoa convencida pelo cristianismo. E aí eu percebi que, e outra coisa também, eu percebi que certas coisas, certos valores, certas filosofias, por assim dizer, estão acima de qualquer religião, sabe? Você não precisa necessariamente ser uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, para colocar o amor como um valor importante na sua vida. E para quem me conhece, para quem me escuta aqui há algum tempo, sabe que eu não tô falando de amor carnal, um amor entre homem e mulher. Não é esse o amor que eu tô falando, até porque esse amor não é bem amor, isso é mais biologia do que amor. Eu tô falando de amor de fato, amor, unidade de ordem, retomando os podcasts sobre solipsismo, unidade de ordem transcendental. É esse o amor que eu tô falando, ou seja, é algo muito mais metafísico, por assim dizer, do que físico. Não tem nada a ver com o que você sente pela tua namorada, não tem nada a ver com o que você sente pela tua mulher, pela puta que pariu. Isso daí não é amor, ok? Mas eu percebi basicamente uma série de, não exatamente de falhas estruturais, mas de que eu poderia simplesmente adotar uma outra linha de, é que assim, enquanto eu li, depois de eu ter lido as obras do amor do Kierkegaard, surgiram dois outros nomes, dois outros sujeitos importantíssimos na minha trilha filosófica, que meio que me fizeram mudar um pouco de direção para onde eu ia. Esses dois sujeitos são Spinoza e Kant, que foram dois sujeitos que, basicamente, o que eu quero escrever vai ser uma fusão de Kierkegaard, as obras do amor, mais em específico, com muitas das ideias de Spinoza, Kant e também de Platão. Digamos que esse novo escrito vai ser 100%, pode-se dizer, um neoplatonismo, por assim dizer, porque vai ter muito do mundo das ideias, vamos colocar assim, nesse novo escrito. O próprio nome do livro já deixa um pouco isso evidente, ideia. E aí, com eu adquirindo esse conhecimento, com eu absorvendo alguns dos ensinamentos, entre aspas, algumas das filosofias do Spinoza e do Kant, eu percebi que eu poderia formular algo que não exatamente fosse para esse lado mais místico da coisa, mais místico cristão, talvez até um pouco esotérico, mas algo formulasse um... É que assim, eu tava pensando em formular uma concepção de amor baseada no místico, sabe? Baseada em algo que é incalcável e inexplicável, por assim dizer. Algo que é completamente metafísico, por assim dizer. Essa era a minha concepção final do que eu iria escrever, que se chamava até então do amor. Só que eu percebi que eu posso não apenas transformar o amor em algo racional, quanto também mudar o foco. Então, na minha nova ideia, que é algo que eu vou escrever, o amor não mais é o fim em si, mas o amor é o meio. O amor é o meio e a ideia da coisa em si, ou simplesmente uma formulação de uma ética a priori, ou um modelo de viver, um modelo de existência a priori, é o fim. Ou seja, eu mudei o foco dialético, eu mudei o esquema dialético. Antes o amor era o fim, agora o amor é o meio e a ideia é o fim. Basicamente, eu fiz um movimento dialético, sabe? E isso é algo que eu vou... Isso é algo que obviamente vai estar no livro, é um movimento dialético, que resumidamente é: sujeito sai do solipsismo, vai para o amor, chega em ideia, volta para o amor e então chega em ideia de fato. E aí, enfim, é bem resumidamente é isso. É óbvio que pode ter ficado confuso. Como assim? Tipo, o cara sai do solipsismo, vai para o amor, depois vai para a ideia, depois volta para o amor e depois vai para a ideia de novo. Como assim? Mas quem lê o livro, quem sabe tiver interesse real no livro, talvez vai pegar o que eu quero dizer. Mas enfim. Basicamente, a minha ideia, a minha concepção sobre o que eu queria escrever, a partir da leitura e aprofundamento em Spinoza e Kant, também até um pouquinho em Platão e alguns dos filósofos mais clássicos, talvez, também algumas influências de Pascal, algumas influências de alguns filósofos, entre aspas, mais analíticos, mais matemáticos, acabou saindo dessa concepção, saindo dessa concepção de amor num sentido mais místico, num sentido mais inexplicável, metafísico, e está partindo para um sentido mais filosófico de fato, em que o amor, como eu disse, não mais é o fim, mas sim o meio. O amor é o meio para se chegar a uma concepção filosófica mais alta, que seria uma concepção filosófica tanto prática quanto, quer dizer, tanto teórica quanto prática, que seria a formulação de uma ética, como eu disse, a priori. E de uma, não somente ética, mas de uma existência fundamentada a priori. E por que eu deixo bem assim claro que é a priori? Porque para mim, Thiago, e isso é algo que eu vou tratar num capítulo específico também do livro, para mim um dos grandes problemas da modernidade como um todo é que a modernidade se foca muito naquilo que é a posteriori. E isso, em termos científicos, obviamente que isso não é um problema, a ciência é a posteriori. Não existe quase nada na ciência que é a priori. A ciência como um todo é baseada em empirismo, é baseada em a posteriori, ponto, acabou, tudo bem. O grande problema é quando isso se estende para outras áreas da vida humana, quando essa noção de que somente aquilo que pode ser comprovado e verificado cientificamente, quando isso se estende para outras áreas além da ciência, sabe? Por isso que esse é um dos grandes motivos do porquê que a gente vive uma grande crise de valores, uma grande crise do Ocidente, por assim dizer, uma grande crise de espírito. Por quê? Porque simplesmente a gente estendeu esse juízo a posteriori, esse juízo de validação a posteriori, para tudo, inclusive para a ética. E não existe uma ética que seja fundamentável em si, em termos a posteriori. Isso se chama utilitarismo. E quando a gente cai no utilitarismo, a gente cai nisso que a gente está vendo, que são relacionamentos que não duram, que duram até um olhar para a cara do outro e não ter mais tanto tesão e acabou. Gera essas porra aí que a gente vê hoje em dia, principalmente em termos de tecnologia, tipo, movimento não binário, simplesmente as pessoas deturpam a coisa em si em favorecimento da utilidade que a coisa tem para mim, que seria basicamente um juízo a posteriori de tudo, basicamente, um juízo a posteriori da existência como um todo, que por vezes acaba, como eu tô falando, caindo no utilitarismo por si só, e aí gera toda essa crise de valores, toda essa crise de fé como um todo que a gente vê hoje em dia na civilização ocidental, em que basicamente as pessoas não acreditam em mais nada e só tem valor aquilo que tem um valor para mim. Se X, Y, Z coisa não significa nada para mim, não tem um valor para mim, logo tal coisa é em si destituída de valor. É por isso mesmo que Deus não existe mais, é por isso mesmo que a religião está em decadência, é por isso mesmo que os relacionamentos não duram mais, é por isso mesmo que a comunidade, o senso de comunidade, de espírito humano como um todo, simplesmente hoje em dia é reduzido a um discurso de Twitter totalmente vazio e totalmente, sabe, de justiceiro social, e enfim, cara, enfim. Basicamente, a minha concepção sobre o que eu queria escrever e sobre o que eu queria passar mudou bastante, foi para um lado mais filosófico do que místico, por assim dizer. Principalmente, como eu disse, por influência de Spinoza e de Kant. Kant eu peguei principalmente essa noção de a posteriori e a priori. E essa tentativa também do Kant de formular as coisas através da fundamentação da metafísica dos costumes. Ele faz isso, ele tenta justificar a priori uma ética universal. Só que é uma ética universal pautada única e exclusivamente na razão humana. E não... Aí é que tá, eu também vou trazer outra questão para o que eu quero trazer, que é a questão linguística. A questão de como a linguagem determina aquilo que a gente acredita, sabe? A linguagem é basicamente o nosso sistema operacional. Fazendo assim uma rápida analogia. A linguagem, a língua portuguesa, ou a língua que você sabe, XYZ, imagina que o teu cérebro é um computador. A linguagem é o Windows, ou Linux, ou como você quiser, o sistema operacional que você preferir, tá? A linguagem é o sistema operacional. Fora da linguagem até existe o computador que tem um hardware, que tem um HD, que tem um processador, que tem um leitor de sei lá o que, a puta que pariu. Mas se esse computador não tiver um sistema que interprete o hardware e os transforme em algo legível para o portador do hardware, por assim dizer, ele não vai ter nenhuma utilidade. Ele simplesmente vai ser um computador que não faz nada, sabe? É um computador que roda, mas que não mostra nada. Tipo, imagina você ligar o teu computador e aí, tipo, o teu computador continua a tela preta, ele só tá com a luzinha ligada. Mas ele não apresenta nada, ele não liga, basicamente. Você sabe que ele tá funcionando, mas ele não liga. Isso é a linguagem, a importância da linguagem. Sem a linguagem, a gente é basicamente um computador vazio. Um computador que tem um hardware, que tem ali os equipamentos, em tese, que são funcionais, que são o que fazem ele se mexer, o que faz ele funcionar, mas basicamente ele não funciona, quer dizer, ou não funciona de uma maneira em que ele mesmo possa se apresentar para si mesmo e ele mesmo não possa se apresentar para com o outro. Porque é isso, a linguagem transforma, é que nem o Windows, sabe? Ela traduz aquilo que está no interior do computador, no interior do computador por si só. O sistema operacional transforma o hardware em um software, transforma o hardware em algo que pode se comunicar tanto com ele mesmo quanto para com os outros. Enfim, comunicação, toda essa baboseira para falar algo óbvio, que a linguagem propicia a comunicação, obviamente. Mas enfim, caras, enfim. É isso, e eu ainda não tenho assim claramente na minha cabeça quais serão os nomes dos capítulos exatos, mas assim, eu já sei que será dividido basicamente em três grandes partes. A primeira, solipsismo, que será, eu imagino, não sei, mas eu imagino que será a maior das partes, porque vai ser uma exposição do problema solipsista que a humanidade se envolve como um todo. Para mim, solipsismo é a grande maior questão humana que pouquíssimas pessoas exploraram. Pouquíssimas pessoas exploraram o que seria o solipsismo e o porquê que o solipsismo seria o grande problema da humanidade como um todo. Por quê? Porque o solipsismo é basicamente a fronteira, é basicamente é o muro que bloqueia as relações humanas. É o muro que bloqueia a formação de uma comunidade humana como um todo. É o muro que bloqueia o amor por si só. Enfim, para mim, pouquíssimas pessoas exploraram o que seria o solipsismo e sabe, e do que ele é composto e do que como transpor essa barreira do solipsismo. Pouquíssimas pessoas exploraram isso. Escreveram sobre isso. Então eu pretendo abordar isso. A primeira parte, como eu estou falando, vai ser intitulada Do Solipsismo. A segunda parte será intitulada Do Amor, que obviamente o autoexplicativo já está falando. Eu falarei sobre a minha concepção de amor, que, como eu já disse, não é algo biológico, não é algo que tipo, ah, eu sinto pela minha namorada. Não, amor é um sentimento universal. Amor tem a natureza do absoluto, portanto não é o que você sente pela tua namorada, pela tua mãe. Não que isso não seja algo bom, algo genuíno, mas enfim, estará exposto ali qual seria a minha concepção de amor, que seria a única que assim, por que que eu digo que é o amor que a gente sente pela nossa mãe, pela nossa namorada, pela puta que pariu, pelos amigos, não é o amor de fato? Porque é um amor que ainda propicia a existência do solipsismo. Porque é um amor que ainda está impregnado de solipsismo, sabe? E amor, eu estou utilizando aqui amor num sentido mais, entre aspas, transcendental barra metafísico. Por quê? Porque amor, como eu estou falando, é algo absoluto. Logo, não pode existir algo que ao mesmo tempo você ama a sua namorada, por exemplo, sua mulher, sua puta que pariu, e ao mesmo tempo você despreza outras pessoas que são além da tua namorada. Você despreza o mendigo, você despreza o teu vizinho, você despreza XYZ pessoa, enfim, isso, por não condizer com a natureza do absoluto, não é amor, é simplesmente solipsismo, sabe? Tudo aquilo que basicamente continua nutrindo as nossas crenças internas solipsistas, continua nutrindo o nosso ego como um todo, pura e simplesmente não é amor, é solipsismo, basicamente. Mas enfim, a segunda parte vai ser intitulada Do Amor, que vai se focar, que vai ser basicamente o começo dessa tentativa de sair do solipsismo, o começo do fim, por assim dizer, mas como eu disse, o amor é o meio, e a última parte se chamará Ideia. Ideia, Idhea, ideia, que será o fim em si do livro. Seria basicamente, como eu disse, uma fundamentação, uma tentativa de fundamentação a priori de uma ética humana. Quando eu digo ética humana, é porque realmente eu acredito que isso pode ser algo universalizável. Ou seja, eu, você, sua mãe, o cara no Japão, o cara na puta que pariu, poderá empregar isso na sua vida como um fundamentador da existência própria e de guia próprio para a existência humana, por assim dizer. Então será talvez uma tentativa de criação de um grande sistema ético, filosófico, existencial, por assim dizer. Então, enfim, é isso basicamente. E como vocês já devem ter percebido, como vocês já estão aqui ouvindo eu falar quase 20 minutos, será um livro que eu aconselho que vocês não leiam despretensiosamente. Não estou falando aqui que meu escrito será importante, não estou falando isso. Eu só estou falando que vai. Será necessária alguma base filosófica para você poder apreender o livro corretamente. Vai ser necessário que você já tenha lido algo do Kierkegaard, algo do Kant, algo do Spinoza, algo principalmente do Platão, principalmente no que condiz ao mundo das ideias, vai ser necessário que você tenha um pano de fundo filosófico. Se você é um cara que, sei lá, você lê um livro por ano, você não tem muito interesse em leitura, em filosofia, você só acompanha meu canal, mas assim, você não liga muito pra filosofia, você, sabe, você internamente, não minta para si mesmo, por favor. Sabe, a pior coisa que vocês podem... Isso eu tô falando de conselho, sabe? Conselho mesmo. Não mintam para vocês mesmos. Se vocês não têm interesse, vocês lêem o negócio, sabe? Acham um lixo e tenta de novo e acham um lixo de novo. Não tentem parecer que vocês são inteligentes. Não tentem parecer que vocês têm interesse. Se você é um burro, desculpa o termo, mas se você é burro, assuma a tua tarja, a tua placa de burro. E segue a tua vida sendo um burro, não tenha medo de, sabe, querer ficar parecendo inteligente, assume, eu sou burro, e segue a tua vida de burro e vai jogar videogame, é isso é o melhor que você faz, sabe, é uma coisa que me irrita, as pessoas não assumirem a própria burrice, não assumirem a própria inferioridade, não assumirem a própria, sabe, cara, só assume, sabe, tipo, o fato de você ser burro, por exemplo, não vai mudar o mundo, não vai, tipo, uou, sabe, foda-se. Não finja interesse, não finja que você quer realmente saber quando você não quer realmente saber, quando você nunca leu um livro de filosofia. Por favor, não faça isso. Mas enfim, é isso. Eu dei meio que um resumão do resumão do resumão do livro, mas a ideia tá aí. Inclusive, como eu disse no último podcast, essa será a última leitura de e-mails do ano e talvez até o último podcast do ano. Por quê? Porque eu pretendo semana que vem... Finalmente, depois de sei lá quanto tempo falando que eu vou escrever isso, eu pretendo finalmente começar a escrever esse escrito. Não sei se vai ser realmente necessariamente semana que vem, mas assim, em breve. Muito em breve eu pretendo começar, por quê? Porque eu tô de férias da faculdade, eu tô num período bom, eu tô finalmente conseguindo ganhar algum dinheiro, eu tô, tipo, estável no namoro, eu tô estável nas amizades, eu tô estável em... quase todos os campos da minha vida, eu tô finalmente estável em tudo. Então eu acho que agora é o período perfeito, talvez, pra eu finalmente começar a escrever isso daqui. Essa minha ideia. E principalmente depois de ter ocorrido esse amadurecimento, sabe? De eu não somente escrever algo que seria uma cópia do livro do Kierkegaard. Mas sim escrever algo que é misturado, sabe? Que é uma concepção própria de várias outras concepções só próprias sobre a existência humana como um todo. Como eu disse, uma tentativa de fundamentação a priori de uma ética e sistema humano. Basicamente, se um dia eu for rei de alguma coisa, se eu for imperador de alguma coisa, se eu tiver um pedaço de terra bem grande, o que vai vigorar a lei por si só será isso que eu vou escrever. E todo mundo vai ter que viver por isso, e quem não viver por isso será expulso. Nossa, vai totalmente contra o que eu vou falar no livro. Mas enfim, é isso aí. Eu vou beber uma água rapidão e vou começar a leitura de e-mails, porque já tá em quase 25 minutos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu não tenho lá muitos e-mails para ler, mas tem alguns, e alguns parecem que são consideravelmente grandinhos. Então é isso, mas enfim, e como eu acabei de falar, essa provavelmente vai ser a última leitura, então assim, pessoal que me mandar os próximos e-mails, não tenham pressa, porque os próximos e-mails serão lidos talvez daqui a, sei lá, 2, 3, 4, não sei, cara, eu só sei que assim, enquanto eu estiver escrevendo esse novo escrito, novo entre aspas, livro, eu pretendo me focar só nele, eu vou até meio que sair do canal, meio que parar de ficar vendo comentário, parar de tudo relacionado ao canal, porque eu quero me focar única e exclusivamente nesse livro, não quero que nada atrapalhe essa merda, então eu vou ficar um tempinho afastado daqui. Mas de antemão, já desejo que todos tenham uma boa virada de ano, que o ano que vem seja bom para todo mundo de alguma forma, que seja, não sei, melhor, mas eu não sei, é o que eu falei, tipo, ano que vem provavelmente vai continuar tudo da mesma forma como está agora, vai continuar essa merda de quarentena, vai continuar coronavírus e os caralho, então assim... Se esse ano agora que passou foi ruim pra você, tente ano que vem se adaptar a essa nova realidade e fazer alguma coisa, sabe? Mas enfim, é o que eu tô falando. Desejo a todos um ótimo ano que vem, um ótimo fim desse ano. E precisando de mim, mande e-mail, mas como eu disse, só espere que eu leia só ano que vem. E é isso. E não se preocupem, porque provavelmente eu postarei o livro para leitura de graça. Eu só vou deixar no próprio livro, talvez um link de doação, talvez um link com a minha conta bancária, caso alguém tenha se sentido ou iluminado e queira me retribuir de alguma forma, tenha forma financeira, que é uma forma válida. Mas, enfim, será um livro provavelmente gratuito, de leitura gratuita, não precisem se preocupar. E é isso. Mas, e agora vamos para a leitura de e-mails, para o primeiro e-mail. Vamos lá. Uma pergunta importante. Eu já li qualquer pergunta e eu tô tipo, ai, cara, vai se fuder. Tá, mas vamos lá. Onde deixar a porra depois da punheta? Já deixei no lençol da cama, mas ficou uma mancha amarela. Cara, a porra do maluco é tipo porra misturado com mijo, cara. Mano, a minha porra, pelo menos, é tipo branca, sabe? Branca, quase transparente. Tipo, no máximo fica um molhado, sabe? Mancha amarela. Cara, pelo amor de Deus, vai se hidratar, cara. Papo sério mesmo, vai se hidratar, bebe água, cara. Porque porra amarela não é normal, sinceramente. Mas, enfim, continuando. Não sei como tirar isso e não quero que minha mãe veja sêmen na minha cama. Já tentei tirar isso, essa mancha com água e sabão, mas não deu certo. Ai, cara. Cara, eu te falo duas coisas. Primeiro, vai se hidratar, porque mancha amarela, tipo, porra amarela. Cara, ou tu tá com algum problema de saúde, ou tu tá extremamente desidratado. Então, assim, vai beber água, pelo amor de Deus, porque porra amarela eu não acho que é normal, não sei que teu. Sei lá, cara, sei lá, pra mim porra amarela não é um bagulho normal. Eu mesmo, eu nunca tive porra amarela. Então, em primeiro lugar. E segundo lugar, cara, papel higiênico, sabe? Ai, que bosta, cara, ler esse tipo de e-mail. Cara, pega papel higiênico, faz lá o um movimento com o papel higiênico, e aí, quando tiver pra. Coloca o papel higiênico na frente, e aí o negócio vai no papel higiênico. Eu, quando eu era na minha época de sem noção, na minha época de, entre aspas, incel e foda-se tudo, eu gozava no chão, sabe? Eu gozava no chão e deixava o bagulho lá no chão mesmo, e às vezes ficava manchado. Mas hoje em dia, como eu, tanto por eu ser da ética da turma do NOFAP, quanto também por hoje em dia eu não ter mais necessidade de me masturbar, por vários fatores, inclusive porque eu já namoro e enfim, não acontece mais esse problema, sabe? Então, assim, o que eu te digo é use papel higiênico, e limpa também com papel higiênico. Tipo, não mira na própria cama, cara. Mira no chão, qualquer coisa. Mira no chão e depois passa um papel higiênico no negócio e vai se hidratar, cara. Pelo amor de Deus, porque porra amarela não é um negócio normal. Enfim. E-mail completamente ruizeira, mas espero ter ajudado de alguma forma e vai tomar no teu cu. E é isso. Vamos lá. Agora pro próximo. Jenna Phillips. Quem é Jenna Phillips? E aí, Brunão, beleza? Tu viu a notícia dessa Jenna de Nova Jersey, que largou o trabalho formal para viver sendo uma dog slave? Ela cobra 10 mil para você humilhar ela. Com certeza deve ser culpa da pornografia, viu o vídeo? Deixa eu ver aqui, pesquisar no Google. Eu não vou ver vídeo porra nenhuma, mas eu vou ver aqui imagens. Mulher larga o emprego para ganhar fortuna ou se passar por cachorro. Ah, basicamente é uma mulher que cobra para você tratar ela como cachorrinha, como se fosse uma escravinha. É basicamente uma puta só que de fetiche, sabe? Num caso de um fetiche bem específico, dela ser sua cachorrinha. Ela cobra quanto? 10 mil para você humilhar ela. Mas é tipo, sei lá o quê? 10 mil por hora? 10 mil por, sei lá, um dia? É quanto? A cadela do TikTok. Enfim, tá, eu entendi o que quer dizer, entendi. Tipo, ela cobra 10 mil pra você realizar o seu fetiche de, sabe, de ter uma cachorrinha. Ah, cara, a minha opinião sincera sobre isso é, tipo, nula. Sinceramente, cara, isso é algo extremamente previsível, sabe? Por quê? Porque simplesmente mulher, se ela quiser se prostituir, ela vai se prostituir, ela consegue dinheiro se prostituindo, sabe? Qualquer mulher, sabe? A não ser que a mulher seja muito feia, a não ser que, sabe? E mesmo uma mulher muito feia ainda pode conseguir clientela. Mas assim, basta a mulher ser. E pelo que eu pesquisei aqui das imagens dela, ela não é feia. Ela é até bonitinha, sabe? Ela é a mulher, inclusive, que muitos de vocês assumiriam ela e chamariam ela de noiva, de casariam com ela, sabe? Literalmente. Mas enfim, tipo, ela não é feia, então assim, isso já torna as coisas bem mais fáceis. Então assim, mulher se prostituir não é novidade, não é nada de anormal. Tipo, prostituição, como diz o ditado popular, é a profissão mais velha do mundo. Por quê? Porque existe o capital sexual, porque o homem sente mais vontade de transar do que mulher, o homem tem mais necessidades nesse âmbito do que mulher. Então assim, prostituição é a coisa mais natural, mais normal do mundo. E uma mulher, por exemplo, que cobra esse tipo de valor para esse tipo de fetiche barra serviço específico é extremamente condizente com a modernidade, sabe? Isso é inclusive algo que eu tava, por coincidência, eu tava conversando sobre isso ontem com o meu amigo Alan, sobre, tipo, sobre como que a modernidade criou uma gama gigantesca de novos fetiches, sabe? Tipo, fazendo um comentário aqui breve sobre esse lance de fetiche. Se você parar pra pensar, tipo, até, sei lá, 1000 anos atrás, vamos assim dizer, óbvio que sempre existiu putaria, óbvio que sempre existiu degeneração, óbvio que sempre existiu fetiche e pessoas que gostam de dominar e de ser dominados. Óbvio que isso tudo sempre existiu, porque simplesmente faz parte da psique e da sexualidade humana esse desejo com relação a fetiches. Isso sempre existiu, não é algo que tipo a modernidade inventou. Não, sempre existiu. Mas a modernidade criou toda uma nova gama de fetiches. Por exemplo, um exemplo bem típico, que qualquer um vai entender o que eu tô falando. Furry. Tipo, você não vê nenhum relato na Grécia Antiga, você não vê nenhum relato na Idade Medieval, você não vê nenhum relato, sabe, no Renascimento, você não vê nenhum relato de mais de 200 anos atrás de alguém falando que sente atração sexual por pessoas vestidas de lobo, pessoas vestidas de cachorro, sabe? Tipo, isso é algo muito de 50 anos pra cá. Esse movimento entre aspas furry, por exemplo. E tem uma caralhada de outros fetiches também, por exemplo, fetiche de troca de papéis, sabe? Da mulher utilizar um bagulho e comer o cara, sabe? Isso também é outra coisa que simplesmente não existia até, sei lá, quantos anos atrás. No máximo existiam lésbicas que, sei lá, uma fazia o papel da mulher, entre aspas, e outro do homem. Mas nunca existiu, de fato, uma sabe, homem querer dar e a mulher querer comer. Isso é algo muito da modernidade. Então, assim, esse tipo de fetiche, de estar sendo comercializado esse tipo de fetiche, eu, sinceramente, não olho isso com espanto nenhum. Eu acho isso extremamente não normal, porque normal não é. Não é sinônimo de uma sociedade saudável, por assim dizer. Mas é extremamente natural de uma sociedade degenerada como um todo, como a nossa, sabe? Então, assim, existir essa mulher que cobra, que sabe, que cobra pra ela ser sua cachorrinha, e existir comprador pra isso é mais do que natural no mundo no moderno. E sinceramente, cara, se a atitude dela é certa ou errada, eu não sei, cara. Eu me abstenho. Eu me abstenho porque, assim, cara, eu não vou falar que ela é uma puta. Ela é uma puta. Mas, assim, cara, ela tá fazendo o que ela pode fazer pra arrancar dinheiro dos outros, ué. E ela não tá fazendo algo desonesto. Ela não tá roubando ninguém. Ela não tá matando ninguém. Ela não tá estuprando ninguém. Ela tá, entre aspas, prestando um, entre aspas, serviço honesto. E ganhando um dinheiro honesto, sabe? Se fosse algo que, tipo, sei lá, ela tá aplicando um furto durante essa brincadeira aí de virar cachorrinha, ela aplica um furto que ou o cara dá dinheiro pra ela naquele momento, ela vai acusar o cara de estupro em rede social e o caralho. Aí sim seria uma filha da puta, uma que merecia se fuder. Mas ela não tá fazendo nada de ilegal, nada de, tipo, wow, sabe? De errado, eticamente falando. Então, assim, cara, ela tá fazendo o que tá no alcance dela, e eu sinceramente não vejo nada de errado com isso. E sobre o fetiche em si é o que eu tô falando, cara, a modernidade criou toda uma nova série de fetiches que, só do fato de existir pessoas que, logo mais, se já não estão transando com aquelas bonecas de plástico, as sex dolls, sabe? Que, sei lá, tem umas sex dolls que são até ok, mas tem umas sex dolls que são meio bizarras, sabe? Tipo, eu fico olhando pra aquilo e, cara, como que tá, tudo bem você ir lá e meter uma vez naquilo, porque, uou, legal, sabe, pela emoção do momento, tudo bem, mas você viveu o resto da vida com aquilo, cara, sabe, um negócio, um bagulho de plástico ali, tipo, que você, obviamente, você sabe que não é real, que não tem movimento, que você sabe que é algo mecânico, que você sabe que se aquilo ali molha, não é porque molha, porque sente tesão em você, existe uma diferença gigantesca entre uma mulher real e aquilo ali. que a mulher real, vamos supor, uma mulher que fica molhada pra você e essa sex doll que fica molhada porque tem um programinha lá. Cara, um é porque ela quer aquilo e outro é porque ela foi programada para, entre aspas, querer aquilo. Ela nem quer aquilo, ela não tem vontade própria. Aquilo ali é um programa de computador reagindo a uma instrução. Basicamente, ela não tá transando com você porque ela quer transar por você, e sim porque ela foi programada para isso. E eu não sei como achar coisa mais broxante do que essa, que nem você pagar pra uma puta. Tudo bem, é válido pagar uma puta, é válido, tipo, você sabe esse tipo de coisa. Mas sei lá, pra mim hoje em dia me soa um tanto quanto broxante eu pensar que, tipo, eu tenho que pagar pra uma mulher dar pra mim, sabe? Tipo, isso me soa tão degradante de certa forma, isso, sabe? Pra mim até parece um pouco meio coisa... Por um lado é coisa de quem não consegue mulher e pro outro é... Não sei, cara, não sei. Eu sou mais a favor do caminho do ascetismo, sabe? Mais a favor do caminho do tipo você simplesmente largar de mão punheta, largar de mão mulher. E se você não tiver uma namorada, claro, se você não tiver... Se você já desistiu do jogo, vamos colocar assim, do jogo dos relacionamentos amorosos barra sexuais humanos. Eu sou mais a favor da pessoa desistir de vez, ao invés de simplesmente ficar procurando esses subterfúgios, ao invés de ficar comprando sex doll, ao invés de ficar indo pra puta, ao invés de ficar, sabe, travesti. Alguns até vão pra área, pro campo dos travesti, pro campo dos, sabe, das anomalias, desse tipo de coisa, dos fetiche até. Desse tipo de coisa, de pagar pra uma mulher, pagar 10 mil pra uma mulher se fazer, se fingir de cachorrinha. Cara, se você tiver uma mulher que, tipo, minimamente tiver um fogo por você, e você propor pra ela, ó, será que a gente pode, uma vez ou outra, você fingir que é minha cachorrinha? Cara, dependendo da mulher, ela vai topar, você não precisa nem pagar pra ela. Se ela for uma mulher que, tipo, que atenda minimamente as suas demandas sexuais e que entenda que você... Às vezes tem algumas vontades, barra, fetiches de diferença, você não vai nem precisar pagar pra ela. Eu tenho certeza mesmo, não que eu faça esse tipo de coisa com a minha namorada. Mas se um dia eu tiver vontade e eu propor pra ela, eu tenho certeza que pelo menos ela vai cogitar, pensar fazer isso. Por quê? Porque ela sabe que isso tem alguma importância pra mim, sabe? Então se você tiver uma boa namorada, uma boa mulher, é capaz que ela faça isso de graça pra você. Sabe, é tão melhor você ter uma namorada, uma mina que realmente se importa com você, que faça esse tipo de coisa por você, sem ser por dinheiro, porque ela quer mesmo aquilo, ou não exatamente ela quer aquilo, mas ela quer ver você feliz, do que você ter que pagar por isso. É muito broxante você ter que pagar por isso, sabe? Eu particularmente acho. Mas enfim, é isso. Então, comentado a notícia, mas assim, é o que eu falei, cara. Eu não acho isso nada de anormal, eu não acho isso nada de errado, eu acho extremamente condizente... com o que a modernidade é, sabe? Ela, é o que eu falei, ela tem um corpo, ela tem acesso a um certo tipo de fetiche, ela conhece um certo tipo de fetiche e ela tá se aproveitando disso, sabe? Tipo, ela não tá roubando ninguém, ela não tá, tipo, fazendo nada de extremamente errado a ninguém. Então, tipo, eu não acho errado, pra ser bem sincero. Pode me chamar de sei lá o que você quiser, mas eu não acho isso errado, sabe? Mercado sexual existe, o mercado sexual, a prostituição... É um fato que existe desde que a humanidade existe. Como diz o ditado, a prostituição é a profissão mais velha do mundo. Então, assim, essa é só outra forma, outra variação da prostituição. Ou seja, continua sendo mais do mesmo, ou seja, continua a mesma coisa, sabe? Se você acha isso errado, então você também tem que começar a achar a prostituição errado. Porque são praticamente a mesma coisa. Ela tá vendendo um corpo, nesse caso, mais especificamente, ela tá vendendo um corpo com um fetiche. Mas enfim, vamos lá pro próximo. O próximo é bem grande e, cara, já estou ouvindo o nome aqui de antemão, Eva Elf. Ai, cara. Puta merda. Aí vai ser foda, cara. Aí vai ser foda. Mas vamos lá. Inclusive, eu acho que o último... Não foi pra Eva Elf o último pornô que eu vi. Não vou falar o nome porque eu não quero, enfim, causar mais tentação nos ouvintes. Vamos lá. Incel black pilado danificado pela Red Pill ou só um doente mental? Gostaria que lesse e analisasse num podcast. É o título do e-mail. É o que eu vou fazer agora, né, meu querido? Mas vamos lá. Eita, porra. Tenho 19 anos, conheci teu canal há 1 ou 2 anos atrás. Gosto de um vídeo específico no canal chamado Tentando Tentar. No início me atraí pelo nome do canal, pois é assim que passo a maior parte do tempo, sozinho no quarto. Não tenho amigos e nem busco ter. Nossa, como você é linista. O que todo mundo vê como um problema, embora eu não me incomode com isso. Quando eu era criança, eu tinha vida social, aí fiz 14 e me afastei de todos, não sei a causa disso. Fui diagnosticado com ansiedade social. A causa é a ansiedade social, meu querido. Fui no psiquiatra, obrigado por minha mãe, e comecei um tratamento que não fez eu mudar em nada. A psiquiatria moderna é uma merda. Mas enfim, continuando o e-mail. Sobre NoFap, já fiz algumas vezes e o máximo que consegui foram 20 dias, sendo que não notei nenhuma mudança. 20 dias é muito pouco, cara. Não tem como realmente notar nenhuma gigantesca mudança em 20 dias. Quer dizer, algumas pessoas notam, mas não é tudo, não é algo universal, isso varia de pessoa para pessoa, mas o que eu te digo de antemão é que 20 dias é pouco. Das vezes que tentei o NoFap, sempre perdi, pois sei que sou feio, tenho fimose e não quero fazer cirurgia para tirar por medo. Tendo consciência disso, sei que nunca vou encostar numa mulher na vida real, ou no mínimo terei que me humilhar muito para conseguir, por isso vejo que o NoFap é inútil para mim. O determinismo biológico e a seleção natural ordenam que os inferiores geneticamente sejam um beta provedor ou o que se masturba para eliminar o instinto de reprodução. Escolhi a segunda opção. Não, na verdade não foi uma escolha, foi determinismo biológico. Maldito seja o determinismo biológico. Acho o vídeo um detalhe importante, não vejo graça em bater uma olhando para a parede. Aliás, obrigado por recomendar Eva Elf. Mas um dia a tecnologia e a inteligência artificial vão superar a seleção natural e o determinismo biológico. Ai não, cara. Ai não, esse papo de MGTOW não, pelo amor de Deus. Aí surgirá o Homo Deus do Hariri, livro que li recentemente. Nesse livro ele diz que livre-arbítrio e a alma não existe. Ai, cara. Aí porque o Hariri disse num livro chamado Homo Deus que Deus e a alma não existem. Aí tu vai acreditar nisso, cara. Porque um cara disse num livro que isso. Ai, cara. Cara, isso é tão coisa de realmente de gente que tem 19 anos, sabe? Porque, tipo, cara, eu já li Homo Deus. Quer saber a minha opinião geral sobre Homo Deus? A minha opinião geral sobre Homo Deus é: Homo Deus é bom no quesito generalismo e péssimo no quesito imersão no problema. O Homo Deus, ele é bom para dar um aspecto, uma visão geral de qual é o problema e de qual será o futuro. Mas ele não é bom para explicar o futuro porque ele é muito raso, muito simplista na explicação, sabe? Inclusive, não tem como realmente você esperar que um livro de 500 páginas, que o Homo Deus tem 500 páginas, que ele vá muito a fundo na questão do transhumanismo, da biologia, da existência da alma, da história humana. Enfim, não tem como em 500 páginas realmente ele se aprofundar muito nesses quesitos. Então, assim, cara, porque o Hariri falou, cara, é o que eu tô falando, Hariri, cara, o bom do livro do Homo Deus é pra você ter uma visão generalista de como serão as coisas daqui para o futuro, como serão, mas assim, generalista, não específica, não tipo, não, porque, cara, é uma visão por cima, e uma visão muito macro e não micro, sabe, tipo, cara, ele não refuta nada, ele não refuta porra nenhuma. Tu achas mesmo que porque o cara escreveu num livro de 500 páginas que fala sobre o transhumanismo, que o cara conseguiu refutar, sei lá, Agostinho, ou Tomás de Aquino, ou a puta que pariu, num livro em que ele nem cita esses nomes, que ele nem fala de fato sobre isso? Enfim, cara, porque o cara disse, cara, vai ler Filosofia de Verdade, não Homo Deus, do Hariri, vai ler Filosofia de Verdade, vai ler Spinoza, eu sei que você não vai entender Spinoza, mas... Enfim, e foram criados pelo humanismo liberal. Peraí, eu vou voltar. Nesse livro ele diz que livre-arbítrio e alma não existem e foram criados pelo humanismo liberal. Religião que, de acordo com ele, vai ser substituída pelo dataísmo. Essa ideia de Homo Deus me lembrou uma das ideias de um personagem de Os Demônios, meu livro favorito do Dostoiévski, que te recomendo. O personagem chamado Kirillov diz o seguinte num trecho do livro. A história será dividida em duas partes, do gorila à destruição de Deus e da destruição de Deus à mudança física da terra e do homem. O homem será Deus e mudará fisicamente, o mundo mudará e as coisas mudarão e mudarão os pensamentos e todos os sentimentos. É, já estamos na segunda fase, caminhando para a segunda fase. Voltando ao relato e à prática, acabei o ensino médio ano passado, desde então vivo como hikikomori, não estudo nem trabalho. Minha mãe não aceitou isso e me colocou num curso técnico no qual vou por obrigação. Talvez seja bom no fim das contas eu ser obrigado a ir, pois se depender da minha vontade eu ficaria só no quarto. Não tenho interesse real em alguma facu ou curso. Na escola sempre fui um bom aluno, tirava as maiores notas da turma em todas as matérias. Mas de nada adiantou, pois não tenho interesse por nenhuma matéria ou profissão a seguir. Fiz um Enem ano passado e fui mal, pois não estudei. Vou fazer o desse ano porque minha mãe fez a inscrição, mas não comecei a estudar porque não sei que curso fazer. Eu vou deixar meus comentários pro final. O único momento que saio de casa sem ser por curso é para caminhar, caminho quase todos os dias em ruas afastadas e longe do centro da cidade, pois não gosto de ser conhecido em público. Um detalhe é que meus braços ficam parados quando caminho. Já até me chamaram de robô por causa disso, o que me fez pesquisar o porquê de um andar assim. Mas não achei nada que explique isso. Se puder der sugestões, eu agradeceria. Há um tempo atrás eu caminhava de madrugada, gostava de ter a sensação de que estava completamente sozinho na rua, mas abandonei a prática por medo de assalto ou algo do tipo. Não passo o dia todo olhando para a parede, mas do ponto de vista utilitário é a mesma merda, pois não produzo nada. Leio livros, assisto vídeos do YouTube, caminho e jogo videogames. Essa é a rotina que sigo desde que acabei a escola. Sobre livros, tive um entusiasmo por leitura depois que li O Estrangeiro do Kamui. Ai, cara, eu já montei na minha cabeça tudo que você é, cara. Já sei. É o niilista de 20 anos, sabe? O niilista de 20 anos que porque leu Dostoiévski, Camus e pronto. Pronto. Sartre. Comecei a ler autores clássicos ou que falam sobre niilismo, tô falando. E existencialismo, tô falando. Dostoiévski, tô falando. Tolstói, tô falando. Sartre, tô falando. Kafka, tô falando. Goethe, tô... Meu Deus do céu. Porém, considero essa parte intelectual um entretenimento ou um refúgio da minha inadequação no mundo. E não pretendo ganhar algum material em relação a isso. Que bom. Sou um parasita dos meus pais, mas não me importo em mudar isso. Tanto faz ser sustentado ou ser um vagabundo, eu acho. Na verdade, não sei nada sobre mim, sobre o que eu quero. Aí é que tá, que eu vou tocar daqui a pouco. Só sobrevivo e também não sei para que, acho muito confuso. Como eu disse antes, acho melhor as circunstâncias ou minha mãe decidir, pois eu não tenho um rumo definido, e se depender da minha vontade ou ausência dela, vou virar o cara que te mandou um e-mail falando que nunca tinha trabalhado com 40 anos. Deixa a vida me levar, vida leva. Mais uma vez a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não mandei esse e-mail para me vitimizar ou como uma revolta para culpar alguém. Aceitei a derrota como consequência do determinismo biológico e da minha falta de vontade de mudar ou fazer algo. Mandei esse e-mail para ter um ponto de vista sobre tudo isso que não seja só o meu, já que na vida real não tenho contato social com ninguém e nem busco ter. E terminou o e-mail. Ai, cara. Cara, eu vou te falar um negócio que vai resumir tudo, cara. Quando eu tinha tua idade, eu era quase igual a tu. Quando eu tinha a tua idade, eu li O Estrangeiro, de Kamui, eu li Crime e Castigo, do Dostoiévski, eu li A Metamorfose, do Kafka, eu li O Muro, do Sartre, eu li qual que é aquele nome lá? Os Sofrimentos do Jovem Werther, eu li... Não, o Fausto eu li mais recentemente, então o Fausto não cheguei a ler na tua idade. Mas, cara, boa Bukowski também, li pra caralho Bukowski. Li pra caralho, quem mais que eu gostava? Tolstói, também li alguns livros, mas assim, por cima dele. Mas o Tolstói é muito mais do que um niilista, na real. Mas, enfim, cara, quando eu tinha a tua idade, essas porra aí, sabe? Camus, Sartre, eu cheguei até mesmo a ler um livro lá da Bovary. Heidegger, só que Heidegger desde cedo eu não entendia porra nenhuma. Kafka... Qual o nome daquele outro que é parente do Kafka? Não é parente, mas é parecido. Sei lá, não lembro. Enfim, cara, todos esses nomes aí que você falou, cara, quando eu tinha a tua idade eu lia essas porra tudo, sabe? Inclusive Bukowski também lia pra caralho. E, cara, o que eu posso te falar é, cara, isso é algo que eu mesmo aprendi, tanto porque eu já vivi o que você tá vivendo, Tanto também porque hoje eu sou mais velho do que você, então, cara, primeiro lugar, a filosofia não se resume a esses caras. Se você acha que existencialismo é o suprassumo do pensamento humano, eu vou te falar, cara, eu mesmo hoje em dia eu sou um grande crítico do existencialismo. Por quê? Porque existencialismo não explica porra nenhuma. Cara, lê Ética do Spinoza e compara a densidade de pensamento da Ética do Spinoza com qualquer, eu juro pra você, qualquer livro existencialismo. Qualquer, excluindo Kierkegaard. Mas assim, qualquer livro dos existencialistas modernos. Compara a densidade do pensamento de ética de Spinoza com, tirando talvez também Heidegger. Mas esses nomes assim mais pops do existencialismo, os nomes mais pops, tipo Camus, Dostoiévski, Sartre, enfim, compara qualquer livro desses caras com ética do Spinoza. Cara, tu vai ver que ética do Spinoza, por exemplo, eu só tô citando um exemplo, eu posso aqui pegar XYZ livros, até o próprio Fundamentação da Metafísica dos Costumes do Kant, comprar qualquer livro desse tipo com esses livros existencialistas. Tu vais ver que, cara, o existencialismo não explica porra nenhuma. O existencialismo te joga num mar de dúvidas que você não sai nunca dele. Esse é um dos grandes problemas do existencialismo e um dos grandes motivos que me faz hoje em dia ser um crítico do existencialismo. O existencialismo não explica porra nenhuma e ainda define que o estado natural do homem é realmente não saber de porra nenhuma e que ele tem que aceitar saber de porra nenhuma. Ele tem que, entre aspas, o existencialismo de certa forma rebaixa um homem a um nível de continentalismo filosófico, ou seja, que o cara fica, sabe, filosofando com o cu, filosofando com a bunda. Ele fala um monte de coisas nada a ver, um monte de coisa que simplesmente é inverificável no mundo real, um monte de coisa que, como eu já falei num podcast, é simplesmente... Cara, é que... Vou retomar um exemplo, inclusive, que eu falei num podcast, natureza humana. Cara, você pode falar qualquer coisa sobre a natureza humana, porque a natureza humana é algo abstrato, é algo que não existe no nosso mundo físico. Você pode falar qualquer coisa sobre a natureza humana, que qualquer coisa sobre a natureza humana estará certa. Então, se eu vou, por exemplo, você falar, a natureza humana está inclinada ao mal, tá certo. Você pode pegar alguns exemplos e citar esses exemplos e para fundamentar a tua tese, tá certo. Mas você também pode falar, a natureza humana é tendente ao bem, pegar alguns exemplos que mostram que a natureza humana é tendente ao bem, pessoas fazendo bem, e pronto, fundamentou a tua tese igualmente. Ou seja, olha como você pegou a mesma prerrogativa, puxou ela para um lado, ela é verdade, e puxou ela para o outro, ela também é verdade. Ou seja, qual é a verdade? Ou seja, você pode falar absolutamente qualquer coisa, por exemplo, sobre a natureza humana, que qualquer coisa pode ser real, pode ser verdadeira, pelo simples fato de que é algo extremamente abstrato, é algo que simplesmente não tem como comprovar empiricamente no mundo. Ou seja, cara, primeiro lugar que eu te digo, cara, primeira coisa, eu já li tudo que... eu já passei por essa tua fase, eu sei de tudo que você tá passando. E segunda coisa, cara... isso não é o suprassumo da filosofia, isso pelo contrário, isso é até o começo da decadência da filosofia. Por quê? Porque fica, sabe, essas porra de existencialismo e filosofia continental e niilismo é uma tautologia. Os caras, tipo, é basicamente cachorro mordendo o próprio rabo. Os cara lança a questão e, tipo, é uma questão completamente sem cu, sem pé nem cabeça, é uma questão tirada do cu. Que chega numa resposta que é um cu, e que, no fim das contas, esse cu leva outro cu, que leva outro cu, que leva outro cu, que leva outro cu, que nunca se chega a lugar nenhum. O existencialismo é um grande labirinto, que nunca se chega a lugar nenhum. É um labirinto que você, quando você chega na saída do labirinto, você se depara com outro labirinto. E aí você lê, aí sai do labirinto e entra em outro labirinto, e entra em outro labirinto, e assim vai, sabe? Então, cara... eu não te digo para nesse momento você parar de ler existencialismo e niilismo. Não te digo porque você tá na fase, você não sabe o que é da tua vida. Mas assim, não ache que isso é filosofia real. Não ache que isso é filosofia de fato. Não ache que isso é o suprassumo do pensamento humano, porque eu te garanto, não é. Até Platão dá uma surra de pau mole, ou pau duro, ou o que quer que seja, nesses caras. Porque pelo menos Platão criou um sistema, pelo menos Platão respondeu algumas perguntas, pelo menos Platão fomentou a virtude. Esses caras não fomentaram porra nenhuma, não criaram porra nenhuma, sabe? Eles não são grandes exponentes da bondade humana, de como se tornar um ser humano melhor. Eles simplesmente jogaram um monte de pergunta, eles simplesmente jogaram a merda no ventilador, sabe? É tipo isso, existencialismo é jogar merda no ventilador, sabe? Tipo, você não responde nada e você ainda por cima pega o nada, joga no ventilador e triplica o nada, sabe? O nada que antes era nada vira 50 vezes nada. Ou seja, nunca se chega a lugar algum, basicamente. Então, enfim, mas continue lendo esses caras. Mas assim, cara, quando você tiver de saco cheio desses caras e chegar finalmente no momento que você vai falar, cara, quero sair do milismo, quero sair dessa bosta, vá, saia, sabe? Porque esses caras não vão te dar resposta pra porra nenhuma, esses caras não vão te ajudar em pensamento próprio nenhum. Leia esses caras, mas assim, quando você envelhecer, quando você amadurecer em alguns termos, saia disso, sabe? Mas enfim, não que não tenha leituras nesse meio que não sejam úteis. Dostoiévski, por exemplo, é muito bom, tem muitos livros muito bons do Dostoiévski, mas assim, você tratar Dostoiévski e Sartre, Kafka e esses caras como se esses caras fossem, tipo, a elite do pensamento humano, cara, é muito coisa de moleque de 18, 19, 20 anos. Mas enfim, e cara, sobre a tua questão em si, e, cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no último podcast, que são conselhos, coisas que eu aprendi com o tempo. Cara, busque o autoconhecimento. Você claramente, você mesmo falou no e-mail, você claramente é um cara que não sabe o que quer. Você não sabe pra onde ir, você não sabe o que fazer da vida, você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, você não sabe. Você é igual a existencialismo, você não sabe de porra nenhuma. Você não sabe se é preto ou é branco, você não sabe se você gosta da direita ou se você gosta da esquerda, se você gosta de homem ou de mulher, se você gosta da puta que pariu. Você não sabe de porra nenhuma. Você é um grande cara com uma crise existencial que nunca será resolvida. Isso é que é o existencialismo. O que eu te digo, cara, eu não tô falando pra você fazer isso agora, até porque talvez com 19 anos você ainda tá muito novo. Eu não sei se vai adiantar você fazer isso agora. Mas, cara, eu sei que fica muito abstrato, muito, tipo, falta de prática eu falar busque o autoconhecimento. Mas, assim, busque o autoconhecimento, falarei isso. E quando eu tô falando de busque o autoconhecimento, vou citar aqui alguns exemplos, assim, de maneira mais prática, pra ficar mais fácil o que eu quero dizer. Vá a lugares que você nunca foi. Eu sei, você tá falando, eu gosto de sair de casa, não gosto de pessoas. Beleza. Mas, cara, não será bom pra você. Isso eu tô falando, assim, em via de termos práticos, nem tanto em termos filosóficos, mas em termos práticos, via da prática mesmo. Vai ser muito ruim pra você, como jovem de 19, 20 anos, você ainda é muito jovem, muito adolescente, por assim dizer, vai ser muito ruim pra você se você continuar nessa de só ficar em casa e não sair com ninguém, não conhecer ninguém e foda-se todo mundo, sabe? Vai ser muito ruim pro teu desenvolvimento como um todo e pode ser até que piore o teu problema de ansiedade social se você só ficar em casa. Então o que eu digo pra você é busque o autoconhecimento e tente aliar esse autoconhecimento com você conhecer novos lugares, sabe? Eu não tô falando necessariamente conhecer novas pessoas, mas conhecer novos lugares. Por exemplo, se a sua cidade tiver um museu, seja lá do que for museu, visite o museu, sabe? Ou, não sei se tem museu, pesquisa na internet, pesquisa se tua cidade tem um museu, pesquisa se a tua cidade tem, sei lá, qualquer coisa relativa à arte, qualquer coisa, uma biblioteca pode servir. Pesquisa, deve ter na tua cidade. Um dos grandes problemas da modernidade também é que a gente perdeu, sabe, esse costume de ir a lugares, porque a gente perde tudo por internet, sabe? Então, assim, pesquisa na internet se tem alguma biblioteca pública na tua cidade. Pesquisa se tem um museu, pesquisa se tem, sei lá, alguma exibição pública de alguma, sei lá o quê, de um teatro, de uma, sei lá, qualquer merda relativa à leitura, arte e, entre aspas, filosofia, pesquisa. E vá para esse lugar, sabe? Vá quando você estiver mais disposto a isso, quando você estiver menos, entre aspas, adolescente, quando você, tipo, quando você estiver empenhado em conhecer a si mesmo, vá nesses lugares. Por que eu tô falando isso? Eu não tô falando isso porque eu tenho certeza que você vai gostar desses lugares. Pode ser que não, pode ser que você não goste desses lugares. Mas eu tô falando isso a título de experimentalismo. Qualquer pessoa que quer se autoconhecer tem que passar pela experimentação, sabe? Tem que passar por, tipo, tem que conhecer XYZ pessoas para poder saber quais pessoas te agradam e quais não, quais assuntos te agradam e quais não, quais lugares te agradam e quais não. E se você continuar trancado em casa sem fazer nada e tipo, foda-se todo mundo, será ruim para você, pro teu próprio desenvolvimento pessoal e intelectual em todas as áreas, porque você não vai saber direito nem quem é você, porque você não vai saber que tipo de pessoa você gosta, que tipo de assunto você gosta, que tipo de leitura você gosta. Você vai ser uma pessoa muito limitada em termos de amizades, de opções e de lugares para sair de casa, sabe? Tipo, nenhum ser humano a longo prazo consegue ser saudável passando 24 horas por dia / 7 em casa. Isso é simplesmente antinatural, isso é simplesmente e completamente deprimível, sabe? Tipo, você já viu algum vídeo, qualquer vídeo desses daí que a gente vê no YouTube, de hikikomori, de cara que vive num cubículo de 5 metros quadrados, de cara que vive, sabe, tipo, sabe, numa caixa de sapato. Você já viu algum cara desse feliz? Eu nunca vi nenhum hikikomori, nenhum cara que vive numa caixa, nenhum cara que não tem contato com ninguém feliz. Isso simplesmente ou praticamente não existe, sabe? Então assim, o que eu te digo cara... Não exatamente agora, mas para um futuro, quando você estiver menos, mais encanado de existencialismo, niilismo e os caralho, cara, saia um pouco mais de casa, vá para esses lugares, vá para... Descubra, sabe? Descubra a tua cidade. Porque de repente você pode gostar, de repente você pode descobrir que na tua cidade tem uma biblioteca pública, que tem uns puta livro foda, e de repente começar a ir lá toda semana. Isso vai ser bom, porque vai te ajudar a ter um convívio social, e vai ser bom também para leitura, e vai ser bom para fazer você economizar dinheiro, porque às vezes você vai deixar de gastar dinheiro com livro, porque tem lá na biblioteca pública da tua cidade tal livro, sabe? Enfim, cara, então assim, descubra lugares, experimente coisas, conheça-te a ti mesmo. Citando aqui Sócrates pela 50ª vez, conhece-te a ti mesmo. E pra terminar a leitura do teu e-mail, só pra falar aqui rapidamente sobre determinismo biológico, cara, eu não tô falando que determinismo biológico não existe, existe. Mas você só será moldado pelo determinismo biológico, pela biologia, se você se deixar ser moldado. Se você achar que existencialismo foi o supra-sumo da filosofia, se você continuar nessa de ai, niilismo, ai, a liberdade não existe, o livre-arbítrio não existe, ai, eu não sou livre nem para escolher o que eu vou comer hoje de manhã. Cara, se você tiver dinheiro, você pode comprar até tua mãe para comer hoje de manhã. Óbvio que você não... Eu só tô citando exemplo, você pode até pegar essa mulher aí do e-mail anterior, você pode até juntar dinheiro pra pagar pra ela ser sua escravinha por um dia, sua cachorrinha por um dia, sabe? Tipo, cara, a gente vive num mundo capitalista, o mundo capitalista te propicia possibilidades, tipo, propicia opções, sabe? Eu não vou entrar aqui na discussão de, o capitalismo, sobre o quanto... existe uma deturpação no conceito de liberdade porque liberdade virou capitalismo. Eu concordo, mas eu não vou entrar nessa discussão. Mas assim, o fato é, você só será moldado pelo determinismo biológico se você se deixar ser moldado pelo determinismo biológico. A prova disso é eu e a minha namorada. Cara, tipo, e pra quem me conhece até 2 anos atrás, sabe que eu tava muito imerso nesse negócio de MGTOW e muito imerso nesse bagulho de biologia e determinismo biológico. É só você pegar meus podcasts de 2 anos atrás, você vai ver claramente isso. Só que eu mesmo comecei a perceber que esse tipo de determinismo é uma merda. Eu tô me deixando moldar pelo que a biologia diz que eu sou. E eu quero ser deixado moldar pelo que a biologia... Eu sou um pedaço de carne, um pedaço de pinto? Eu sou só isso mesmo? Não. E aí, de repente, eu encontrei uma mulher, que hoje em dia é minha namorada, que é uma boa mulher, que hoje em dia, até hoje em dia, a gente já vai completar 2 anos de namoro. Até hoje, eu acho que ela é uma boa mulher, eu encontrei um verdadeiro diamante num lamaçal e enfrentei tudo aquilo que eu acreditava. Eu enfrentei todas as crenças deterministas biológicas de que há hipergamia, porque a sociedade hoje em dia, hipergamia e ginocentrismo, blá, blá, eu desafiei toda essa merda para tentar algo que fugisse do determinismo biológico. E o que eu consegui? Eu consegui um relacionamento muito bom, no qual estou até hoje, uma mulher muito boa que me apoia em muitas coisas e que me ajuda pra caralho nos mais diversos termos, sabe? Então, tipo, cara, você só será moldado pelo determinismo biológico se você se deixar ser moldado. Enfim, eu sei que você ainda é novo, eu sei que você ainda talvez não tenha coragem, ainda não tenha muito entendimento e força de vontade para lutar contra tudo isso, e tudo isso pareça muito grande para você, e de fato é muito grande. Mas assim, cara, se você começar a se expandir na filosofia, você já deu o primeiro passo, por mais que seja um primeiro passo merda, de que é ir para os existencialistas, você já deu um primeiro passo, isso é muito importante. Agora deixa o tempo passar, não no sentido de deixa a vida me levar, mas assim, cara, quando você tiver a fim de se expandir na filosofia, vá para os antigos gregos, vá para a filosofia medieval, para o Santo Agostinho, para o Tomás de Aquino, para o Guilherme de Ockham, para o Santo Anselmo, Boécio, por aí vai. Cara, tem muito mais nomes, muito mais filósofos do que você sequer imagina. Muito mais filosofias do que você sequer imagina. Busca entender da onde veio aquilo que você acredita e aonde desemboca aquilo que você acredita. Esse foi um dos motivos que me fez abandonar completamente o MGTOW. Porque eu percebi da onde vinha isso e percebi para onde convergia isso. E o nome disso é determinismo e eu não quero ser determinado porque eu acredito que se eu dizer que eu não sou só isso, eu posso não ser só isso. E eu estou conseguindo me transformar em algo que vai além do determinismo biológico. O meu próximo escrito será uma prova disso. Ou pelo menos uma tentativa disso. Enfim, é isso. Eu acho que eu já comentei pra caralho até o meio. Eu acho que já tá bom. Mas assim, não se desespere. Não acho que é o fim do mundo. Não acho que também você não tá fazendo nada da vida. Que isso é errado. Cara, é o que eu tô falando. Eu na tua idade era a mesma coisa, sabe? Então é isso. E se expanda no campo da filosofia, perceba que filosofia é muito mais do que certo. Muito, muito, muito, muito mais do que certo. É isso. Espero que meus comentários sobre te ajudem de alguma forma. E se quiser indicações de leitura, cara, pode mandar e-mail ou sei lá. Tem vídeos aí meus que eu faço indicações de livros, indicações de leituras, para quando você quiser isso, estiver preparado para isso. E sair, finalmente, quem sabe, do niilismo e determinismo biológico. Ah, porque o Hariri... Cara, Hariri nem é filósofo. Pra começo de conversa, Hariri nem é filósofo. Enfim, vamos pro próximo. É só o título do e-mail. Burzum ou Mayhem? Qual o melhor? Cara, não sei, assim, em termos pessoais, eu gosto mais do Burzum. Em termos, assim, de importância pro black metal... Ah, cara, não tem como falar qual foi mais importante, porque, tipo, os dois foram meio que pais do black metal. Tipo, os dois tiveram igual importância no black metal. Eu não consigo enxergar algum dos dois que seja mais importante. Então, assim, em termos de gosto pessoal, eu prefiro o Burzum, em termos de gosto pessoal. Agora, em termos práticos, objetivos... do black metal em si, de qual que é o melhor, não tem como apontar, e também eu não acho que um foi mais importante do que o outro, sinceramente. Eu acho que os dois tiveram igual importância, os dois foram igualmente pais do black metal como um todo, então não sei como apontar qual dos dois é melhor, mas prática, em termos de gosto pessoal, eu prefiro Burzum. Mas Mayhem também é bom, mas assim, eu escuto mais Burzum com mais frequência do que Mayhem. Mas, enfim, vamos pro próximo e-mail. E o e-mail do cara é só isso mesmo, só tipo perguntando qual é melhor entre Burzum e Mayhem. Minha resposta é Burzum, mas isso é basicamente tipo gosto pessoal, sabe? Vamos lá pro próximo e-mail. E o próximo e-mail é de uma mulher. Mulher. Vamos lá. O que é algo inusual, porque, sei lá, 99% literalmente dos e-mails que eu recebo são de homens. Vamos lá. Eu não vou citar o nome dela, quase que eu falei aqui o nome. Oi. Queria agradecer por compartilhar do seu conhecimento sobre filosofia e outros assuntos seus mais pessoais através do seu canal. Muito obrigada mesmo. Me senti na vontade de agradecer, pois alguns dos seus podcasts me ajudaram a descobrir mais sobre mim mesma e melhorar como pessoa, pondo em prática algumas das coisas que você dizia no podcast Amor, Eros e Princípio Vital. Caralho, esse podcast já é bem antigo. Acompanho o seu canal já faz uns anos que eu me lembro e não comentei em nenhum dos seus vídeos. Então é isso. Felicidades para ti e muito obrigada pelo conteúdo. E aí, no final, tem o nome dela. Ah, obrigado. Obrigado, muito obrigado, tipo, Obrigado pelo seu e-mail, falando que eu. Quer dizer, você me mandando obrigado e eu te mandando obrigado também. Obrigado também pelo obrigado, porque às vezes isso me motiva um pouco, sabe? Inclusive, na real, tipo, um dos grandes motivos, se não o único, talvez, motivo para eu continuar no canal e continuar fazendo o que eu tô, é que eu sei que, através da demonstração de algumas pessoas, você, por exemplo, inclusa, que acabou de me mandar o um e-mail, porque eu sei que os meus podcasts, por mais que eu acho que é uma merda, por mais que eu acho que tá mal feito, por mais que eu acho que eu sou burro, por mais que eu acho que XYZ, que ninguém se importa, isso de fato é verdade, ninguém, a maioria das pessoas não se importam mesmo, mesmo uma boa parte dos inscritos dessa merda não se importam com filosofia de fato. Mas enfim, cara, mesmo eu tendo minhas 50 mil críticas sobre o que eu faço, sobre o que eu penso e sobre o meu público e etc. No fim das contas, eu sei que isso daqui é algo que é bom para algumas pessoas e úteis. Útil para também para algumas pessoas, sabe? E quando eu recebo esse tipo de e-mail de alguém agradecendo e falando que realmente isso ajudou a se tornar uma pessoa melhor, isso é bom, sabe? Isso é bom porque, tipo, me ajuda em termos de motivação a continuar nisso daqui. Porque às vezes eu assumo, me falta um pouco de motivação a continuar gravando, porque é aquilo que eu tô falando, cara. Eu recebo um monte de e-mail de cara perguntando o que que eu faço depois do gozo, tipo, onde que eu jogo a porra depois da goza. E aí eu vou ver os comentários nos meus podcasts de filosofia, é só comentário merda de gente falando coisa que não tem nada a ver com o vídeo em si, sabe? Eu fico, tipo, cara, por que que eu tô ainda aqui? Por que que eu tô perdendo meu tempo nessa merda? Então, assim, saber que o podcast é de ajuda para algumas pessoas, e no caso até para mulheres, como você mesmo falou, você é mulher, isso é algo que me motiva de certa forma, sabe? Enfim, e também não tenho, sei lá, meu canal é aberto para homens, a mulheres, eu critico muito mulheres em alguns dos meus podcasts, mas assim, não é, tipo, não sou anti-mulher, não sou. Eu falo ainda hoje em dia eu falo mulher é merda, mas eu mesmo não levo mais a sério essa frase. E eu falo da boca pra fora, mulher é merda. Porque é engraçado falar mulher é merda. Mas desculpa, desculpa. Nada contra você e nada contra o seu gênero. Na verdade, eu tenho a tese de que. Enfim, não vou ficar falando sobre diferença entre homem e mulher. Só vou agradecer mesmo, porque é bom receber, tipo, e-mails de pessoas falando que isso daqui ajuda ela de alguma forma. Então, eu também te digo muito obrigado pelo e-mail. Aí, ó, vantagens de mulheres sobre homens. Raramente eu recebo um e-mail de um homem com, tipo, um e-mail só me agradecendo, sabe? Raramente eu recebo. Agora, quando é e-mail de mulher, tipo, sei lá, o segundo e-mail de mulher que eu recebo já é, tipo, e-mail inteiro me agradecendo e, entre aspas, elevando meu ego. Ó, homens, chupem. Mas, enfim, é isso e, como eu disse pela 30ª vez, obrigado, digo eu. Enfim, é isso aí e bora pro próximo e espero que o podcast continue te ajudando de alguma forma e como diz o ET Bilu, busquem o conhecimento. Vamos lá. Próximo e-mail que é o penúltimo. Reflexões sobre o terceiro mundo, ler no último programa. Salve, Tiagão, tudo tranquilo? Me chame apenas de Oliveira, tenho 20 anos. Ok, Oliveira. Não precisava nem citar seu nome, mas ok. Só queria adicionar algumas reflexões que tive bem antes e uma dúvida no final e queria que você comentasse algo sobre. Abraços. Título: Uma crítica aos imbecis do faça o que você gosta que o dinheiro virá naturalmente e burrice do tipo de jovens retardados sem noção da capacidade da vida de te estuprar por escolhas inocentes, porém extremamente importantes da juventude. Vale sempre lembrar que estamos num país terceiro-mundista e que as oportunidades e salários são bostas demais. Portanto, esse país obriga a gente a abrir mão de muita coisa para conseguir algo minimamente confortável, ou seja, que proporcione o básico. Para os jovens atuais, isso é ainda mais sério, pois a maioria não sabe nem o que é gênero, como diria o Ratão do Banhado. Quanto mais qual emprego é o melhor, em vários sentidos, visando daqui a 10, 15 ou 20 anos. Muitas vezes é mais benéfico abrir mão de parte das experiências da juventude em prol de estudar ou se dedicar a um emprego melhor. Muitas vezes a qualidade do emprego não compensa o salário, seja alto demais ou baixo demais. E muitas vezes vale mais a pena a estabilidade e a sensação de que nunca será mandado embora numa crise econômica em um emprego público, apesar de ganhar menos e trabalhar mais tranquilo, do que ganhar altas quantias em emprego privado, mas sofrer pressão diária e ser mandado embora numa crise da empresa. Apesar de que em alguns estados existia a chance de ter o salário de Funsa parcelado na crise ou o trampo de Funsa ter tanta pressão como de um emprego privado, tirando apenas o fato de que tem estabilidade. Portanto, a conjuntura engessada terceiro-mundista de um país agro, que nem o nosso, é uma das principais causas dessas preocupações que, em um país melhor, não existiriam ou seriam menos preocupantes na hora das decisões. Pois o Brasil é um país que rouba sonhos e expulsa cérebros e não nos dá o luxo de curtir a vida tanto quanto gostaríamos, por exemplo. Precisamos fazer o que for preciso para ter o mínimo de dignidade, e a verdade é que nós, é que os jumentos da minha geração praticamente não se importam com esse tipo de questão e só ficam usando de controles de danos variados para empurrar a felicidade com a barriga. E aí acaba, tipo, o que ele chamou de reflexão, que é algo completamente... Tá, eu vou deixar para comentar daqui a pouco. Pergunta, e aí agora vem a pergunta. Pergunta, Thiago, o que você acha do emprego como polícia militar, como policial militar e bombeiro militar? Isto é, em estados decentes do Brasil, tirando o Rio de Janeiro e alguns do NE. NE, eu acho que é Nordeste. Fascista, taxista, xenofóbico. E aí acabou o e-mail. Cara, primeiro respondendo a tua pergunta, o que eu acho de empregos do tipo polícia militar e bombeiro militar? Cara, eu vou ser bem honesto aqui, bem sincero aqui, por mais que isso talvez choque algumas pessoas. Se eu pudesse voltar no tempo e, tipo, remodelar o meu cérebro pra ser algo completamente diferente do que eu sou, tipo, lavagem cerebral mesmo, se eu pudesse voltar no tempo, voltar aos meus 17, 16, 15 anos por aí, e remodelar meu cérebro pra ser algo completamente diferente do que eu sou, eu me remodelaria pra ser militar. Por quê? Porque, cara... A carreira militar, eu vou falar aqui em termos objetivos. Pra mim, Thiago, a carreira militar é a melhor de todas. Pura e simplesmente a carreira militar é a melhor de todas. Por quê? Porque a carreira mais garantida é a carreira mais, em termos financeiros, é a, talvez uma das melhores carreiras. Não é talvez uma das de salário mais alto. Mas assim, quem tem uma patente alta no exército... ganha um fodendo salário que dá pra viver uma fodendo vida e, tipo, dá pra viver tranquilamente, até porque dependendo de onde você for militar... ele tá falando de policial militar específico. Assim, eu vou falar primeiro de carreira militar específica, depois de polícia militar. Porque eu pra mim, polícia militar é mais polícia do que militar. Mas assim, falando especificamente sobre militar. Cara, pra mim, militar é a carreira militar é a melhor de todas. Por quê? Porque é a mais estável, porque tem um salário bom, porque dependendo de onde você for seguir carreira militar, eles te dão até moradia, e é moradia boa, tipo, é moradia boa e segura, por quê? Porque é bairro de militar, e quem que vai ser louco de querer assaltar o bairro militar, de querer fazer qualquer merda do bairro militar? Ninguém é louco. Você pode andar armado, ou seja, se acontecer qualquer merda, alguém tentar te assaltar, você pode até mesmo tentar reagir. É a carreira mais também que, tipo, você vai ser pago pra não fazer nada, você vai ser pago pra, tipo, seguir uma regra de conduta e ficar sentado na cadeira assinando papel. E pra quando você for patente baixa, você vai ser formado em capinar o lote. Ou seja, é a carreira mais, tipo, que você não faz porra nenhuma. Ah, mas e se tiver guerra? Cara, o Brasil, quando foi a última vez que o Brasil se envolveu em alguma guerra? Primeiro lugar. E segundo lugar, qual foi a última guerra que teve no mundo que muita gente, que o Brasil precisou, sabe, ir? Nem na Segunda Guerra Mundial o Brasil não se envolveu direito, cara. Tipo, qual é a história do Brasil com guerra? O Brasil não tem quase nada de guerra. O Brasil não tem quase nenhuma importância com guerra. Então, assim, guerra no Brasil é meme. Primeiro lugar, guerra no Brasil é meme. Então, tipo, essa preocupação de, ah, e se tiver guerra? É algo que eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria nem um pouco essa preocupação. Eu ingressaria na carreira militar e foda-se, sabe? Eu seria militar e foda-se. Porque é a carreira mais segura, é a carreira mais estável, é a carreira mais completamente ok de toda. E ainda é um estilo de vida austero, ainda é um estilo de vida, sabe? Que, tipo, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma certa virtude militar, um certo... senso de organização, um certo senso de respeito para com os outros, respeito para com o próximo, principalmente se o próximo for de patente mais alta. Enfim, cara, é uma carreira extremamente estável, é uma carreira extremamente que te propicia uma boa qualidade de vida, é uma carreira extremamente que você vai ser pago para não fazer nada, de certa forma. E é uma carreira que também te propicia um certo tipo de virtude. Tudo bem que é uma virtude orientada para uma certa degeneração que é o materialismo, que é o nacionalismo. Mas ainda assim é uma certa forma de virtude. Então, assim, cara, se eu pudesse voltar no tempo e remodelar o meu cérebro, eu seguiria na carreira militar sem pensar duas vezes, eu seria militar. Então, assim, sobre a carreira militar como um todo, eu acho que quem tem interesse, se joga de cabeça nisso daí que você vai ser muito feliz nessa merda. Se joga de cabeça e use o fuzil e capinolote. Capinolote, é isso. Agora, falando especificamente como em polícia militar. Cara, aí eu já não sei, cara. Por quê? Porque assim, eu já tive a minha época de concurseiro, eu já cheguei a ver concurso para polícia militar. E não que o salário de polícia militar seja baixo, não que é um salário até ok, um salário até bom, sabe? Mas assim, cara, tendo em vista o que polícia militar passa todo dia, porque assim, cara, tem vários problemas. Assim, tanto a polícia militar é estigmatizada no Brasil, quanto também de fato a polícia militar é a polícia mais cuzona do Brasil em termos objetivos, sabe? Eu mesmo, eu nem sou de esquerda, eu odeio a esquerda, mas eu falo que eu não gosto muito de polícia militar. Porque é inegável que polícia militar é um lixo, que polícia militar, os caras deveriam. Eu acho que os militares, que são militar mesmo, deveriam invadir a polícia militar e matar todo mundo. Porque a polícia militar no Brasil é um lixo. A polícia civil eu acho mais ok. Tipo, se eu tiver algum problema na minha casa, se eu for assaltado, eu vou chamar a polícia civil. Mas a polícia militar, eu tenho um certo, sabe, cara, de tanto ver notícia por aí, de tanto eu mesmo já ter apanhado de polícia militar, eu tenho um certo estigma também por polícia militar. Então, assim, cara, polícia militar, tipo, se você, vamos supor, você quer entrar pra polícia militar, primeiro, você vai sofrer com estigma social, porque a sociedade como um todo, tipo, principalmente de esquerda, é contra a polícia militar, alguns até pregam a extinção da polícia militar. Segundo, você vai ver muita merda no teu dia a dia, porque polícia militar, cara, você vai ter que lidar com muita merda, muita pressão psicológica de muitos lados, sabe? E você vai ter que estar disposto a tomar tiro, sabe? Do nada, você vai ter que estar disposto a ir para a favela e tomar tiro. Então, assim, não é o emprego mais seguro do mundo. E assim, cara, é um salário que, por mais que seja um salário bom, é um salário que eu me pergunto, em vista dos riscos que polícia militar tá correndo, é um emprego que quase. Quer dizer, assim, os tiozão bolsonaristas e os caralho gostam de polícia militar. Mas tirando os tiozão, até os caras de centro não gostam muito da polícia militar. E a esquerda, obviamente, odeia a polícia militar. Então, assim, metade do Brasil odeia a polícia militar. Então, assim, cara, tendo em vista o salário, tendo em vista os riscos, tendo em vista que muita gente vai te odiar, eu me pergunto, cara, será que vale a pena pelo saláriozinho de, sei lá, de 2.800? Será que vale a pena? Tipo, eu correr risco de vida, todo dia tá, tipo, tendo que lidar com merda, tá tendo que lidar com, sabe, chamada de gente que mendigo tá enchendo o saco, que briga de marido e mulher. E sabe? E aí, às vezes, tá tem que se envolver e correr atrás de bandido e subir a favela. Eu fico, cara, será que vale mesmo? 2.800 vale isso daí, sabe? Então, sei lá, agora com relação à polícia militar, eu não sei se vale tanto a pena. Eu acho que se a pessoa gosta disso e se vê nisso e quer isso pra vida, ok. Mas uma pessoa que não sabe, não é tipo o destino daquela pessoa estar naquela ali, eu não acho lá muito legal. Eu não seria polícia militar. Eu seria militar. Eu seguiria carreira na marinha, na aeronáutica, no exército mesmo, normal, eu seguiria carreira, tranquilamente. Agora, polícia militar, não. Não. Eu remodelaria o meu cérebro para ser militar e não para ser polícia militar. Enfim, a minha opinião é essa sobre esse emprego. Se você quer ser militar, se joga de cabeça. Se você quer ser polícia militar, pense bem antes. Porque eu acho que ser polícia militar no Brasil tem uma série de problemas, até além dos que eu falei. Sobre o teu texto, cara. Cara, você mesmo falou que você tem 20 anos, cara. Eu não quero te ofender aqui, cara. Não quero te ofender, não levo pro lado pessoal. Mas, cara, você tem 20 anos. Eu te pergunto, o que você sabe sobre o mercado de trabalho? O que, e não somente sobre o mercado de trabalho, o que você sabe sobre a vida? Cara, você tem 20 anos, cara. Você tem menos idade do que eu. E eu, que tenho menos idade do que você, mais idade do que você, eu não me atrevo a falar esse tanto de coisa que você falou sobre o mercado de trabalho, sobre a vida e blá blá blá. Sabe por quê? Porque eu não sou especialista em mercado de trabalho, porque eu não sou materialista, porque eu não me importo em dinheiro. Sabe, você falou um monte de coisa que, pra ser bem honesto, me soa extremamente clichê. Me soa extremamente de alguém que quer parecer de entendedor da vida, entendedor do mercado de trabalho, entendedor do sistema, de como o sistema funciona. Sendo que, cara, pra mim, que eu já tenho um pouco mais de idade do que você, me soa que você tá falando um monte de coisa que no fundo você não sabe, sabe? E também eu tenho uma prova pra minha afirmação, pra prova... porque eu tô falando, você tem 20 anos, cara. Você tem 20 anos. Cara, em quantos empregos você já trabalhou? Eu aposto até que talvez você nunca trabalhou. Porque com 20 anos, hoje em dia, não é raro você achar alguém com 20 anos que nunca trabalhou, que nunca fez nada, sabe? Tipo, que só estudou. Então, assim, eu te pergunto, em quantos empregos você já trabalhou? Em quantas entrevistas você já foi? Em quantas áreas de emprego você já tentou? Quantas, sabe, quantas e quais áreas você já tentou, assim, relacionando ao emprego? O que, que você já tentou, sabe, com os teus 20 anos? Eu tenho certeza que você não tentou quase porra nenhuma. Você pode até ter tentado algumas coisas, mas assim, cara, eu tenho certeza, 20 anos, você não tem ainda quase nenhuma experiência no mercado de trabalho. E não somente no mercado de trabalho, na vida, você não tem quase nenhuma experiência. Então, como que você pode afirmar esse monte de coisa? Você afirmou que as pessoas não devem correr atrás dos seus sonhos e devem sim correr atrás do que está dando dinheiro agora e para o futuro. Mas eu te pergunto, o que que dá dinheiro agora e para o futuro? Ainda mais agora que a gente está vivendo essa pandemia. Cara, o que dava dinheiro ontem, hoje já não tá dando mais dinheiro, por quê? Porque pandemia, cara. Então, assim, até ano passado, você abrir uma casa, por exemplo, de música eletrônica e tocar putaria e funk, com certeza tava dando muito dinheiro. Você abrir uma balada e tocar música pra degenerado, com certeza dava muito dinheiro, dependendo da localização, da divulgação e etc. Hoje em dia, as casas de as baladas noturnas e os caralho de putaria e degeneração estão tudo falindo porque tá tudo fechado. Então, assim, cara... Cara, não quero te ofender, mas assim, quem é tu? Quem sois tu pra falar o que, que dá dinheiro, o que as pessoas devem fazer ou não? Cara, você mesmo falou, você tem 20 anos. Não quero falar pra te ofender, cara. Mas o que, que você sabe sobre a vida, cara? Você tem 20 anos, você não sabe porra nenhuma sobre a vida. Então assim, cara, deixa as pessoas se fuderem, sabe? Deixa as pessoas se fuder. Ah, eu tenho o sonho de ser músico. Deixa o cara se fuder, deixa o cara seguir o sonho dele. Vai que ele faz parte do 0,1% que dá certo. Vai que. É o que eu já falei já em um podcast, cara. Vale mais a pena você tentar e fracassar do que você nunca tentar. Porque se você nunca tentar, eu te garanto que no futuro você vai olhar pra trás e vai pensar, puta que pariu. Por mais que você esteja feliz de alguma forma com a tua vida, você vai pensar, puta que pariu. Por que, que eu não tentei isso quando eu ainda tinha tempo? Por que, que eu não tentei isso, sabe? Quando eu ainda tinha vitalidade, quando eu ainda tinha paciência. Porque essa é a tendência natural do ser humano com o tempo. Tendência até biológica. Vai passando o tempo e você vai ficando de saco cheio. Você vai ficando cansado da vida, cansado das pessoas. E você vai querendo mais do mesmo. Já reparou que os velhos, os mais velhos, os teus pais, os teus avós, têm essa tendência a querer sempre a mesma coisa? Sempre a mesma comida, sempre a mesma rotina, sempre a mesma coisa? Essa é uma tendência natural do ser humano. Então, enquanto você está na fase de experimentação, que é a tua fase jovem, eu sou 100% a favor das pessoas experimentarem, porque daqui a 30 anos você não vai estar mais tão experimental. Você não vai estar mais tão, tipo, disposto a tentar novas coisas. Pelo contrário, você vai estar até com medo de experimentar coisas, às vezes até que são simples, sabe? Então, assim, cara, não querendo te ofender, sabe? Mas, cara, você tem 20 anos, você não sabe porra nenhuma sobre a vida. E eu não tô falando isso pra falar eu que sei. Eu também não sei nada sobre a vida, mas não fique cagando regra do tipo, nah, as pessoas têm que pensar no que dá dinheiro e pro que é viável pra daqui a 10, 15, 20 anos. Cara, um evento por si só que refuta tudo, metade das coisas que você falou nisso daí é coronavírus. Coronavírus mudou coisa pra caralho, do dia pra noite coisa pra caralho, que antes dava certo, passou a dar errado, sabe? Do dia pra noite, coisa pra caralho mudou por causa de um simples evento chamado coronavírus. Então não vem com essa de, ai, porque a pessoa tem que se projetar porque vai dar dinheiro daqui a 15 anos. Para com isso, sabe? Daqui a 15 anos pode acontecer outra merda, amanhã pode acontecer outra merda que vai mudar tudo. Então eu sou a favor das pessoas se focarem mais nos sonhos, entre aspas, sonhos delas, e se tiver que se fuder, se fode e segue outra coisa, acabou. Eu não tô falando que o mundo é um cor-de-rosa e o mundo do ursinho Pooh. Não é isso. O que eu tô falando é que as pessoas têm que tentar. Tem que tentar, principalmente quando elas ainda estão na fase de tentar, sabe? E é o que eu falei e vou repetir de novo. É melhor você tentar e fracassar do que você nunca tentar, porque uma hora vai chegar a hora em que você simplesmente não vai ter ânimo, motivação, idade, etc., pra tentar, porque você já vai estar velho, já vai estar cansado, enfim, cara. Então eu sou 100% a favor, sim, das pessoas tentarem e seguirem a própria burrice. Deixe o jovem ser jovem, sabe? Jovem é burro, jovem tem que seguir a própria burrice, sabe? Eu não sei como as pessoas podem aprender sem se fuder, sabe? Um dos grandes vias de motivação e aprendizado humano é a experiência, sabe? É o tentar e se fuder. Você querer privar as pessoas disso é você querer criar robozinho. Ou pior ainda, é você criar MGTOW de 15 anos, sabe? O moleque tem 15 anos, nunca nem beijou uma mulher, nunca nem fez porra nenhuma com uma mulher e já é MGTOW, sabe? Tipo... Enfim, espero que não te ofenda essa última parte dos meus comentários sobre o teu texto, sobre o teu testículo. Mas é isso, cara. E se você está pensando em seguir carreira militar, siga, vai com força, vai com tudo. Só não sei polícia militar. Polícia militar, eu não sei, cara. Mas, sei lá, se você quiser polícia militar, também foda-se o que eu tô falando e segue aí, é isso. Enfim, é isso e vamos pro... Ok, admito, estou cansado já de falar. Também uma hora e meia falando, eu mereço também um descanso. Vamos pro próximo e último e-mail, que é um e-mail bem grande, vamos lá. Perda de tempo e autodesenvolvimento. Fala, Thiago, beleza? Primeiramente, gostaria de lhe agradecer pelos podcasts. Muito obrigado, novamente. Há um tempo que te escuto e aprecio sua maneira de falar sobre filosofia, além das sugestões baseadas em sua experiência de vida. Tentarei ser breve para não alugar o e-mail. Edite, acho que não consegui. Me chamo Fabrício, tenho 23 anos e percebo o quanto desperdicei meu tempo nos últimos anos. Passei toda a minha adolescência jogando videogame. Ó, cara do último e-mail, cara niilista de Hariri, ó. Esse e-mail vai pra você também, o niilista do Hariri. Passei toda a minha adolescência jogando videogame, vendo merda na internet, assistindo televisão e andando com péssimas influências. Nunca fui de me preocupar com o futuro, sempre preferindo qualquer fonte de prazer imediato, ao invés de buscar desenvolver alguma habilidade ou adquirir conhecimento. Sempre tive baixa frequência / participação nas escolas onde, entre aspas, estudei. Mas por serem escolas fraquíssimas, nunca fui aprovado. Despreocupando até meus pais, que achavam que era um aluno mediano, quando na verdade sempre fui muito abaixo disso. Bom, até meados desse ano eu nunca havia lido um livro, caralho, já que ler me entediava com muita facilidade, minhas necessidades de dopamina já estavam bem altas. É claro que também tomei a clássica decisão imbecil de entrar em uma faculdade logo após a escola sem ao menos ter ideia do que fazer da vida. Essa é a maior fonte de perda de tempo, assim, de todas as gerações, sabe? Sair da escola e já ir direto pra faculdade sem nem saber. Eu mesmo segui isso, um monte de gente. Enfim, estou cursando Direito e por conta da pandemia a faculdade durará 6 anos. Que bosta. Como estou indo para o último ano, não tenho mais coragem de trancar e irei guardar o diploma na gaveta como um plano B. Eu deixei a vida me levar, ó, mais um aí, deixa a vida me levar, péssima decisão. Nesse ano, aconteceram algumas coisas em minha vida que me fizeram criar uma maturidade que eu deveria ter criado há muito tempo. Inclusive, minha situação familiar está extremamente negativa, com frequentes brigas que me fazem ter como objetivo principal na vida conseguir um emprego e sair daqui o mais rápido possível. Descobri uma área que vejo grande interesse há alguns meses que eu não faço praticamente nada que não seja estudá-la. Reduzi para zero o consumo em jogos, séries, etc. Inclusive, percebo que isso está ressuscitando algo que se manifestou em mim durante a minha infância pré-adolescência. O transtorno obsessivo compulsivo. TOC. Que me fazia realizar de maneira quase que interminável determinadas ações consideradas simples para a maioria das pessoas, mas que por algum motivo para mim iria trazer graves consequências caso não executadas da maneira correta. Possivelmente, uma das formas que meu cérebro lidou com aquilo foi adotando um estilo de vida desleixado de levar a vida. Apesar do alto investimento de horas diárias estudando, Eu tô ficando cansado de falar, então vou ler um pouco mais lento, porque senão eu vou começar a errar tudo a leitura. Apesar do alto investimento de horas diárias estudando, Tem me desanimado sentir não estar absorvendo conhecimento no ritmo esperado. Sei que isso pode ter forte relação com a minha ansiedade em aprender muito em pouco tempo, mas fico me questionando das reais consequências de ter ignorado os estudos ao longo da minha vida, além de nunca ter enxergado em mim algum talento barra aptidão para algo. Diferentemente de algumas pessoas que, apesar de terem uma vida problemática, parecem encontrar uma saída em atividades como desenho, escrita, música, programação e etc. e apresentam uma curva de aprendizado e desempenho melhores que as AAs das demais pessoas. Novamente, sei que devido à minha pressa em aprender, posso estar comparando injustamente o meu desempenho com o de outros. Diante desse contexto, tenho algumas perguntas. 1. Em sua opinião, o quanto que a idade dificulta o processo de aprendizagem? É realmente exagerado alguém de 23 anos já achar que tem bloqueios para aprender por nunca ter levado os estudos a sério antes? 2. Acredita em dom ou em pessoas que de fato nasceram para desempenhar determinadas atividades em um nível que pessoas comuns nunca desempenharão? Ou qualquer pessoa esforçada pode adquirir expertise em algo? 3. Em seus últimos podcasts você falou em transformar nossa vida em um inferno, como parte do autodesenvolvimento, e também que o ego pode não ser completamente ruim, caso controlado e usado como incentivo a ações positivas. Me pergunto se, para alguém de natureza perfeccionista barra compulsiva, vale a pena de alguma maneira tirar vantagem disso para se manter momentaneamente estudando em um ritmo elevado, para assim acelerar o processo de aprendizado e talvez em menos tempo estar trabalhando. Ou isso realmente tende a trazer mais malefícios do que benefícios e o ideal é buscar um equilíbrio, mesmo sabendo que isso custará um tempo que já se tornou escasso. Desculpe caso o e-mail tenha ficado extenso, mais uma vez obrigado pelos podcasts e sucesso para você e todos os ouvintes dessa bagaça. Ok, e obrigado novamente. E aí terminou o e-mail. Bom, deixa eu beber um gole aqui da água que tá fora. Tá. Vamos lá. Eu vou responder as suas perguntas. Sobre a mensagem em si, de você ter 23 anos e nunca ter, feito nada e só agora tá começando a fazer algo, mas porque você acha que você não consegue se concentrar direito. Ah, na segunda pergunta, eu vou responder isso nas perguntas. Eu acho que nas perguntas dá pra responder tudo relacionado ao que você falou, sabe, no e-mail mesmo. Enfim, o quanto que a dificuldade dificulta o processo de aprendizagem? Cara, eu acredito Eu acho que há uma relação proporcional entre dificuldade de aprendizado com idade. Há uma dificuldade proporcional em quanto mais a tua idade cresce, mais a dificuldade de aprendizado também cresce. Mas isso não é algo absoluto, isso é algo que começa só depois de determinada idade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que enquanto você ainda é jovem, enquanto você ainda tem seus 20, 25, talvez até os 30 anos, eu acho que não tem nenhuma dificuldade de aprendizado geral, porque teu cérebro ainda tá no 100%. Teu cérebro ainda tá, tipo, sabe? Tipo, jovem, saudável. E você consegue basicamente aprender o que você quiser até os teus 30 anos, por aí, teus 25, 30 anos. A partir dos 30 anos, isso é algo que eu mesmo eu já consegui enxergar um pouco em mim. Não de maneira atenuada, mas assim, eu já começo a enxergar alguns resquícios. Eu acho que a partir dos teus 30 anos começa essa relação proporcional, essa relação que, tipo, quanto mais a tua idade aumenta, mais a tua dificuldade de aprendizado também aumenta. Isso é a prova empírica disso, é que simplesmente você... Eu não conheço, e eu acho que ninguém conhece, ninguém nunca chegou a conhecer, idosos que têm muita facilidade de aprendizado. Você até pode ver, sei lá, na Escandinávia, nos Países Baixos, no Canadá, na Europa, na puta que pariu. Um idoso, por exemplo, que sempre teve um estilo de vida saudável, que sempre teve uma boa vida, que sempre leu muito, que sempre foi entusiasta, sabe, da virtude como um todo. Você até pode achar lá na puta que pariu um ou outro idoso que, tipo, chega nos seus 80 anos e ainda consegue aprender coisas novas com uma certa facilidade, que é até invejável, sabe? Você até pode achar um ou outro idoso que, tipo... Mas, assim, no Brasil, eu pouquíssimos casos assim de gente com 70, 80, 90 anos que aprende as coisas com muita facilidade, sabe? Eu acho que a partir dos 30 há essa relação proporcional entre quanto mais velho fica, mais difícil fica, não somente de aprender algo, mas de mudar algo. Essa outra tendência também de quanto mais você vai envelhecendo, quanto mais você vai envelhecendo, menos você quer mudar, mais você tende a permanecer estático, sabe? Esse é um problema, um defeito natural da velhice. Então acho sim que existe uma relação proporcional entre idade e dificuldade de aprendizado, mas não é algo que começa já quando você é novo, é algo que começa lá para casa dos 30, acredito eu. E agora sobre a segunda parte da primeira pergunta, é realmente exagerado alguém de 23 anos já ter bloqueio? Cara, eu acho que basicamente, a minha resposta basicamente é uma. Você mesmo falou que não era uma pessoa que costumava ler, que não era uma pessoa que costumava ter hábitos construtivos na tua vida, não é uma pessoa que costumava buscar algo pra tua vida, você é uma pessoa que você mesmo falou, né, meio, você deixa a vida me levar, a vida leva eu até os seus 23 anos. Então assim, você de repente chegar nessa tua idade, tá tendo alguma dificuldade pra absorver conhecimento e lidar com conhecimento e, sabe, conseguir ser uma pessoa produtiva, eu acho extremamente natural, extremamente justo e plausível. Por quê? Porque o teu cérebro passou 23 anos encostado na árvore e levando as coisas com a barriga, sabe? Você mesmo falou isso, teu cérebro, você acostumou o teu cérebro a levar as coisas com a barriga, a nunca se esforçar com nada, a sempre estar tendente à dopamina, sabe? Você acostumou o teu cérebro, você viciou o teu cérebro em dopamina por 23 anos. Então assim, cara, você de repente quer mudar e você quer seguir outra coisa e você tá sentindo uma dificuldade, é normal, eu encaro como perfeitamente normal. Por quê? Porque, cara, você mesmo falou, você nunca lia. Pra uma pessoa que não tá acostumada a ler livros e tá acostumada com dopamina e emoção e videogame, explosão e vídeos e filmes e séries, que é tudo dopamina, é óbvio, é extremamente natural que um cérebro que tá acostumado em explosão e animação e blá blá, encontre sérias dificuldades para se concentrar em algo que é justamente o contrário de explosão, o contrário de dopamina, o contrário de emoção e de fortes emoções e sabe, de pornografia e sexo e enfim, cara. Então eu acho normal, eu não acho normal exatamente alguém de 23 anos não conseguir se concentrar em nada, eu não acho normal. Porém, contextualizado com o teu caso, de uma pessoa que durante 23 anos viveu à base de dopamina, viveu às margens da dopamina, eu acho perfeitamente normal, cara. E o que eu posso dizer pra você é, continue, cara. Force o teu cérebro a tentar prestar atenção em algo. Force enquanto ainda é tempo. Porque assim, quando você chegar na casa dos teus 30 anos, se você não conseguir mudar isso até os teus, sei lá, 30, 35 anos, a tendência é o teu cérebro ficar viciado em dopamina, ficar viciado em explosão, ficar viciado em videogame, série do caralho. E aí quando você perceber, a tua vida, quando você perceber, você já vai ter 40 anos e a tua vida foi um grande nada. Você não fez nada na tua vida. Você não trabalhou, você não criou nada pra você, você não tem nenhum relacionamento, você não tem nada na tua vida, você vive basicamente, você deixou... Repetindo a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, simples assim, sabe? Então assim, cara, mude, haja enquanto ainda é tempo. Você já tem uma certa idade, você ainda é novo, mas você está chegando ao limite do que é novo, sabe? Tipo, daqui a uns 5, 6, 7 anos você já não vai ser mais tão novinho assim. Então assim, aproveita esses 5 anos ao máximo para lutar contra você mesmo, lutar contra o teu cérebro. Porque eu entendo, cara, quando você fala que sabe que tá tendo dificuldade de ler e prestar atenção. Porque eu já tive muito isso. Quando eu comecei a ler de maneira mais assídua, eu tive um pouco de dificuldade nisso, de não conseguir prestar atenção em nada. E às vezes eu verdadeiramente passava por livros inteiros sem ter prestado atenção em nada no livro inteiro. Então assim, lute contra o teu cérebro certamente está viciado. Então assim, é a única maneira de você se livrar de um vício, uma das únicas maneiras é justamente indo contra o vício, batendo de frente contra o vício e desenvolvendo um certo estoicismo, sabe, para lidar com isso, sabe? Então assim, eu não acho exagerado, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu não acho exagerado, eu acho perfeitamente compreensível e plausível, porém, haja enquanto você ainda tem tempo, porque logo mais você não terá mais tempo. A segunda pergunta é mais relativa, tipo, acreditar em pessoas que nascem com certos dons e certas predileções próprias. Sim, eu acredito em dom, eu acredito que existem certas pessoas que são mais... como eu posso dizer? Não é exatamente destino, não é exatamente, tipo, algo exatamente metafísico, mas eu acredito que existem certas pessoas que têm mais tendências para X coisas e certas pessoas que têm mais tendências para Y coisas. Eu também acredito que a criação, que o meio no qual a pessoa se cria, também influencia pra caralho no quanto e quais aptidões, quais talentos a pessoa vai desenvolver. Mas assim, eu acredito que sim, existem certas tendências naturais, e essas tendências naturais tanto podem ser exponencializadas, tanto podem ser trabalhadas e melhoradas pela família e pelo meio, quanto elas podem ser murchas e mortas também pelo mesmo meio, sabe? Então, por exemplo, eu acredito que com alguma frequência deve nascer alguém, por exemplo, alguém no meio da favela, que essa pessoa, se ela tivesse nascido num meio melhor, num meio em que a pessoa, que a família tivesse mais condições, que a família tivesse mais intelecto, que a família fosse menos cabeça de gírico, por assim dizer, eu acredito que poderia nascer com alguma frequência um Beethoven na favela, nascer um Kierkegaard na favela. Só que, como a gente sabe que favela no Brasil é um lixo, as famílias são um lixo e todo mundo que se cria na base do lixo, consome lixo, música lixo e tá envolto em lixo e nunca tem condição de nada, as pessoas acabam não seguindo as suas tendências naturais que de repente as fariam ser um novo Beethoven, que fariam ser um novo Kierkegaard, que faria ser talvez até um novo Kant, sabe? Infelizmente a realidade das coisas é isso, sabe? Eu acredito que certas pessoas têm sim aptidões maiores para X, Y, Z coisa, mas se essa aptidão vai ser desenvolvida ou não, depende de uma série de fatores que vão desde fatores individuais até fatores sociais, por vezes, sabe? Tudo bem, eu não tô dizendo que liberdade e livre-arbítrio não existe. As pessoas, se a pessoa tem X aptidão e não a desenvolve, não conhece e desenvolve X aptidão, também existe uma parcela de culpa que é dela. Não tô falando que ninguém tem culpa, óbvio que as pessoas têm culpa. Mas é inegável que o meio, a família, o meio que a pessoa se cria, a família, a escola e etc., também influenciam pra caralho no quanto tal pessoa vai se ver como alguém digno, alguém que pode desempenhar XYZ tendência ou capacidade, sabe? Então, assim, eu acredito sim que certas pessoas têm certos dons pra algumas áreas e outras pessoas têm dons para as outras áreas, sabe? Se existem pessoas que nascem completamente sem dons, aí já é outra conversa. Mas eu acredito sim que cada pessoa tem certo, entre aspas, dom para certa área, sabe? E que na maioria das vezes a gente não conhece esses dons porque a gente simplesmente não desenvolve, sabe? E eu acredito sim, agora a segunda parte da segunda questão, eu acredito sim. Eu não acredito que qualquer pessoa esforçada pode atingir o ápice de alguma coisa. Mas eu acredito que o esforço faz parte do ápice, sabe? Eu não acredito, mesmo para as pessoas que nascem com dom em alguma coisa, eu não acho que a pessoa nasce com dom e automaticamente ela já vira mestre naquilo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que mesmo para quem nasce com o dom, o esforço faz parte de se tornar um mestre de qualquer coisa. Tanto para a pessoa que não nasceu com o dom, quanto para a pessoa que nasceu com o dom. O esforço é necessário, a disciplina é necessário. Então, assim, o esforço é necessário tanto para a pessoa que quer se tornar mestre em algo, mas não tem o dom para esse algo, quanto também para a pessoa que nasceu com o dom nesse algo. Não adianta nada você nascer com o dom em algo e nunca se esforçar nesse algo, sabe? Sei lá, você nascer com o dom de tocar piano. Mas não vai adiantar nada você nascer com esse dom se você tocar piano meia hora por dia, ou às vezes nem tocar piano uma vez por semana. Tipo, você vai ser um ninguém e o teu dom vai ser completamente desperdiçado. Então, mesmo para aquele que tem um dom em algo, eu acredito que o esforço é sim necessário. O esforço é necessário tanto para aquele que não tem o dom, mas tem muito interesse, quanto para aquele que tem o dom e quer desenvolver esse dom. Quer desenvolver mais esse dom. Enfim, e agora a última pergunta. Me pergunto se, para alguém na natureza perfeita... Cara, nessa mena. Me pergunto se para alguém de natureza perfeccionista compulsiva vale a pena de alguma maneira tirar vantagem disso para se manter momentaneamente estudando em chama lavada para assim acelerar o processo de aprendizado e talvez ao menos tempo de estar trabalhando. Isso realmente tem a trazer malefício com benefícios. O ideal é buscar equilíbrio nesse caminho, que isso custará um tempo que já se tornou escasso. Cara, você falou em algum ponto desse e-mail, você falou que você tem uma certa tendência a toque, de colocar muita importância em coisas que são muito mínimas. Cara, eu te diria duas coisas. Primeiro, busque algo que tem muitas profissões, tem muitas áreas que são perfeccionistas, que são voltadas para detalhes, sabe? A arte como um todo, certos campos da arte, por exemplo, só estou dando um exemplo. A arte, por exemplo, alguns campos da arte são voltados para o detalhe, sabe? Para você ser um bom artista, para você se destacar em qualquer campo que seja da arte, você tem que prestar atenção aos detalhes. Se você for, por exemplo, um artista de arte realista, você tem que se focar em detalhes, você tem que ficar, sabe, tomar cuidado, o mínimo cuidado possível em cada pincelada que você vai dar, em cada detalhezinho do nariz da pessoa, em cada detalhezinho da mão da pessoa, em cada detalhezinho da unha da pessoa que você está desenhando. Então assim, cara, o que eu tenho para te falar é que existem várias áreas do conhecimento humano, da arte, por assim dizer, no geral, que são áreas detalhistas. Você estudar a ciência, você ser do campo da ciência empírica, também é uma área muito detalhista, muito perfeccionista. Biologia tem coisa pra caralho na biologia. Na genética também, no estudo da genética, no estudo da micromolécula e esse tipo de coisa, também é um campo de estudo extremamente detalhista e extremamente perfeccionista, que você vai ter que passar a tua vida inteira estudando, tipo, um simples composto de uma simples espécie de planta que produz uma simples característica na folha da planta, sabe? Você vai passar a tua vida inteira estudando uma característica de uma folha de uma planta. Tem certos campos da biologia, da genética, da química, da puta que pariu, que são extremamente detalhistas e perfeccionistas. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em você ser desse tipo pelo simples fato de que isso é encaixável em certas profissões, isso é encaixável na vida prática como um todo. Então, assim, eu não acho que ser perfeccionista, entre aspas, até um pouco compulsivo, seja exatamente um problema, porque você pode encaixar isso na vida real, na vida prática e viver assim. Agora, pro toque, essa é a primeira coisa que eu gostaria de te falar, que eu não vejo um problema nisso, porque dá pra viver e ter uma vida, e ter um emprego, ter um trabalho, e ter, sabe, uma casa, etc., sendo voltado, muito voltado pros detalhes. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. E a segunda coisa que eu quero falar é que, cara, eu, particularmente, eu já fui uma pessoa muito detalhista. Eu não sei se isso vai funcionar pra você, é provável que não. Mas, assim, no meu caso, uma das coisas que me ajudou a ser menos detalhista, eu ainda sou uma pessoa preocupada com os detalhes. Mas, hoje em dia, eu sou menos preocupada com detalhe, sabe? Detalhe de detalhe de detalhe. Sabe? Eu sou menos preocupado com detalhes porque eu percebi que, tipo, que, cara, não adianta nada você querer ficar isso através da via da filosofia. A filosofia me ajudou muito a enxergar que, tipo, não adianta nada, vou fazer uma analogia, não adianta nada você querer mudar as folhas da árvore se o tronco da árvore é podre. Se o tronco da árvore é podre e você ficar querendo arrancar, não vai adiantar nada você ficar querendo arrancar as folhas secas, ou as folhas que estão podres, se o tronco da árvore ou a raiz da árvore estiver podre, sabe? Então, assim, cara, não adianta nada você ficar se empenhando muito nas folhas, você ficar perdendo muito tempo com as folhas. Você tem que perder tempo e ficar observando o tronco e a raiz da árvore, de qualquer coisa. Eu não tô falando de árvore específica, isso é uma analogia para quem ainda não entendeu. Você tem que perder teu tempo e tem que estudar, de fato, a raiz e o tronco de qualquer coisa que seja. Isso que você tem que se empenhar no grosso de algo. Agora, as folhas de algo, tipo, cara, isso é só detalhe, isso é só, tipo, o principal que você tem que entender é o grosso da filosofia, é a raiz e o tronco da filosofia. A folha da filosofia, cara, se você for ficar se focando muito na folha, na folha da filosofia, na folha do estudo, na folha de qualquer coisa que seja, você vai deixar de enxergar que não adianta nada você ficar um por um arrancar as folhas secas e deixar de perceber que a raiz da árvore já está podre, que a raiz da árvore já morreu há muito tempo, que a árvore simplesmente já está morta há muito tempo. Se você for ficar enxergando muito a folha, você não vai conseguir enxergar a raiz e o tronco. E se você simplesmente deixasse de um momento, por um momento, você deixasse de enxergar as folhas e começasse a enxergar a raiz, o tronco, você perceberia facilmente que você está, sabe, batendo em ponta de faca. Você está batendo, você está estudando algo que não vai te levar a lugar algum, sabe? Então, assim, pela via lógica da filosofia lógico-filosófico-racional, é possível você perceber que não adianta nada você ficar se empenhando nas folhas se as folhas vierem de uma raiz e de um tronco que simplesmente já estão podres, que simplesmente já... Sabe? Enfim, cara. Utilize, agora que você está começando a ler, principalmente, utilize o conhecimento de uma maneira que seja a priori e não a posteriori. Busque a causa, as causas e não os efeitos. Se você buscar as causas e não os efeitos, isso já vai te poupar de tempo pra caralho, de discussão inútil pra caralho. Inclusive, esse é um dos grandes problemas da esquerda moderna. Ela se preocupa muito com os efeitos, com os detalhes, e não enxerga o óbvio, não enxerga as causas dos problemas que ela tá apontando, e ela fica só nos efeitos e nunca chega às causas, portanto nunca resolve nada. Então, assim, se preocupe mais com as causas do que com os efeitos, se preocupe mais com a raiz e o caule da árvore do que com as folhas, sabe? Utilize a tua capacidade racional, utilize o teu cérebro a teu favor, não deixe o teu cérebro, porque o teu cérebro está viciado, em detalhes, em micro detalhes, por algum motivo ele está viciado em detalhes. Talvez você tenha realmente, de fato, toque, mas, assim, às vezes é só o teu cérebro viciado. Então aí entra outro, mais uma vez, a luta para consigo mesmo, a luta para com o teu próprio cérebro. Lute contra o teu próprio cérebro, foque nas causas e não nos efeitos, foque na raiz e no caule e não nas folhas. Busque a priori e não a posteriori. Busque saber... acho que eu já falei o suficiente sobre isso. Não sei se isso vai te ajudar, eu acho que não. Mas espero que te ajude de alguma forma. É que eu já tô cansado de falar, já tá dando 2 horas de podcast já, então, tipo... Desculpe não estar tão disposto agora no último e-mail, mas, enfim, é isso. Espero que te ajude de alguma forma. E se o teu toque for sério, realmente você ter toque... Cara, vai num psicólogo que talvez ele te ajude, talvez até um psiquiatra, dependendo de qual for o grau do teu toque. Mas eu não acredito verdadeiramente, genuinamente, que você tenha toque. Eu acredito só que você, primeiro, você não tem virtude, e segundo, teu cérebro tá viciado. Então você precisa mudar isso enquanto ainda há tempo. E você pode mudar isso, você ainda é jovem. Mas é o que eu tô falando, logo mais, em breve, você não será mais jovem. Você tá bem numa idade quase limite, sabe? Pra poder mudar algo. Então, enfim, lute contra o teu cérebro viciado, lute contra o teu cérebro detalhista, se isso for um atrapalhamento pra tua vida. Lute contra, enquanto ainda há tempo. Bom, enfim, é isso. Espero ter ajudar aí quem me mandou e-mail de alguma forma. E o cara do e-mail da Bina lá, que se faz de cachorrinho, ele mandou um link pro vídeo. Eu vou depois dar uma olhada nisso daqui. E é isso. Fiquei curioso, eu admiro. Enfim, por mais que, como eu digo, eu acho isso extremamente natural, extremamente plausível para o mundo que a gente vive. Então é isso, agora eu vou ficar um tempo para você gravar. Se querer começar o meu novo escrito. Então, assim, espero que vocês não sintam minha falta. Espero que vocês todos tenham tido um bom ano e que ano que vem seja... Se vocês não se adaptaram à quarentena esse ano e os caralho que aconteceu esse ano, se adaptem ano que vem, porque pelo jeito ano que vem vai ser a mesma coisa. Então não deixem mais um ano escorrer pelo ralo das suas vidas. A vida passa rápida, logo mais vai acabar. Então é isso. Beijos, abraços. Que 2021 seja foda pra mim e pra todos vocês. Até ano que vem e falou.